Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar. Cheiro de lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Néctar-me. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, o podcast que é dominical, mas sai de terça-feira, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, e do meu lado direito, ele, o Wesley Zuza, o guerreiro do Apocalipse Mendigo, e na minha frente ele, Gambiarré, o homem de personalidade e inteligência. Olá. Completando o nosso time incrível, Wanderson Leitão aí, com sua capacidade de sempre querer levar leitinho para as crianças. Olá. E eu aqui sendo mestre mais uma vez aqui desse podcast, Douglas Domiciano Ganso, é um prazer estar aqui. Vamos rapidamente para a leitura de e-mails. O primeiro contato dele, Thiago Bassan, o assunto comentário episódio 58. E aí, seus lameruchos? Aqui quem escreve é Trabuco. Olá, Trabuco. Deve ser feio, né? É. Lá... Ou ele anda armado. É, sim, ou só tem um tiro, né? Ou tem um belo cano, né? Sim, mas sim. De um tiro apenas. É, não sei, velho. Na minha atual situação, se eu tivesse um tiro só, eu já tava feliz. Quem dera. Já seria o dobro do que eu tenho. É quase um tiro. Lá do NPcast ele é. E só queria indicar um produto para nosso caro Zop, que é um telefone com bafômetro. Sim, essa porra já existe. Não é possível, cara. Inclusive, quem tem problemas com álcool, indico que pesquisem no famoso AliExpress por bafômetro. E vai encontrar vários chaveiros que medem sua dosagem alcoólica. Eu até poderia aqui sugerir que essas pessoas com problemas com álcool parassem de beber. Mas aí pensei nas crianças escravas chinesas que se dedicaram de forma voluntária para criar esse produto. Não, ou escravos isso... ou voluntários, é. tem que decidir. Mas por isso ele acha válido indicar apenas o telefone e daí manda o link que estará no nosso post também. Ele fala um beijo cremoso a todos e vamos marcar aquela gravação marota. Com o Chorume é só marcar que a gente aparece para gravar. O ruim é isso. Marcou, a gente vai. Esse é o problema. Só que a questão não é isso. A questão, o Wesley não sugeriu um bafômetro já existe. Isso o Wesley já sabia. Mas ele criou um aplicativo que bloqueasse o celular e só fosse liberado mediante você comprovar o seu nível alcoólico. Estava prudente para ligações ou mensagens. Exato. Mas será que daí o usuário não ia começar a peidar em vez de assoprar no bafômetro para conseguir usar? Se for um pepino do mar, sim. Ah, então o Wesley ia sem música. É. Sim, sim. Sim, mas todo mundo sabe que a mucosa retal também absorve álcool. Durante o fisting. Expele álcool também? Depende da soprada. Sim, sim. Próximo contato, Diego Zopelli, assunto escola. Fala aí, churumosos. Estou mais uma semana enviando um e-mail. Talvez esteja ficando doido. 3 semanas seguidas? Enfim, eu estudei em 2 escolas a minha vida toda. E fiz uma façanha que nunca vi uma igual. Eu consegui repetir a pré-escola. Não, isso o cara tem o dom, tem o dom. O famoso Tinturas em Guache 2, ele não conseguiu. Não, mas é foda mesmo. ou a atividade era recortar e colar. Ele falou, eu não colo porque eu prefiro estudar. Mas ele tinha que colar. Esculturas em massinha. Nem sempre todo mundo consegue passar com isso. Mas tudo bem. Uma professora falou que eu não podia ir para a primeira série porque não sabia falar. Só porque tenho problema na fala. Mas não se preocupe, esse problema está quase todo corrigido e não atrapalha em nada numa mamada. Ah, bom, é bom menos saber. Mal. Enfim, mudei de escola. Nessa outra escola, era quase uma mini Febem. Para ter noção, uma vez estava conversando com um amigo meu na sala de aula e do nada bate a polícia na escola e leva meu amigo. Nunca não, sou. Ele vira pro lado, quando volta não tem mais ninguém. É, é na época da ditadura, né? Era complicado. Moleque de 7 anos, abaixa a ditadura! Ou aquele armário que fica no fundo da sala que ninguém sabe pra que era, pra isso. Nunca soubemos o motivo. Uma vez tivemos uma rebelião. Eu sei que é difícil de acreditar, mas um aluno roubou um sinalizador de navio do trabalho do pai e atirou dentro da escola. Cacete! Nossa escola se tornou uma fumaça laranja com as crianças correndo e desmaiando por respirar aquela fumaça. Eu já fui responsável, junto com meu amigo, que foi levado pela polícia, de jogar suco dentro do bebedouro. Puta, mas isso daí foi genial. É, nossa pedagoga nos chamou de terroristas e que estávamos envenenando a água e tomamos suspensão. Fora isso, tivemos outras coisas, mas esse e-mail está muito grande. Então deixe para outro e-mail. Beijo na bunda, seus cremosos. Ele enviou do iPhone dele esse e-mail. Pra quem... Ah, sim. Beijo na bunda também, então. Ué, pelo menos jogou suco, não foi igual o cunhado demente do Edesop, que na igreja colocou sal grosso na água. Ou igual o Wesley, que colocou o pinto na caipirinha. Exato. Então o suco, né, vou botar. O suco foi totalmente vantagem. Mas o cara estudava no Carandiru também. É. Cara, tudo bem. E-mail Paulo Padovese e o garoto Vaca. Okay. Nossa. Assunto dois causos de escola. Teve uma vez que eu tirei 9 numa prova e um colega da sala tirou 10. Resolvi comparar as provas e percebi que a resposta da primeira questão de ambas as provas estavam iguais. Mas a minha estava assinalada como errada e a dela havia sido dada como certa. Fui até o professor para corrigir essa injustiça e ele, vendo as provas, constatou que havia cometido um engano e disse: é verdade, as duas estão erradas. Retirou um ponto da prova da menina. Esse vaca é um filho da puta. Se ele tinha esperança de comer essa pessoa, já era. Já era. Nunca mais. Não conseguiu. A ganância corrompe a alma, meus amigos. Ele coloca assim. Isso é verdade. Por que não fica na sua, né, cara? Não seja igual a... 9 tava bom, cara. Que não seja igual a amiga do Gabriel lá, que não se contentou com ele tirar MB, escrevendo 10 linhas. Na segunda série, acordei uma vez mais cedo pra tomar café da manhã, tranquilamente ir sem pressa ao colégio. Na porta da escola eu penso, acho que esqueci alguma coisa. Vou verificar a mochila e constato que sim, havia esquecido algo. A mochila. Obrigado por me lembrar dessas vergonhas escolares. Um meio abraço lateral sem graça, seguido de um meio sorriso indigesto do seu amigo Vaca. Ok, é sincero, ele é sincero. Estilo do Vaca mesmo. O próximo e-mail dele, Leandro Lopes. É, assunto: histórias de escola. Olá, amigos. Meu nome é Leandro Lopes Pereira, tenho 34 anos, sou da cidade de São Paulo, analista de sistemas e apresentador do Hiato Podcast. Estamos em hiato, mas avisarei assim que sair episódio novo. O primeiro. É. Conheci o Chorume na leitura de e-mails do episódio de Cozinha Mateira, do podcast Na Trilha. Os caras são dementes. A participação de vocês foi muito engraçada. Na minha escola, éramos bastante comportados, respeitávamos e gostávamos muito dos professores. Entretanto, odiávamos os donos da escola, coordenadores e diretores. Até hoje, acho que tínhamos razão. Quando ficávamos sem professor de química, o que aconteceu várias vezes, destruíamos a sala de aula. Carteiras, tomadas, teto, lixeiras, uns aos outros. O que desse pra destruir era destruído. Os caras gostavam de química. Alquimista. É, sim, sim. É, um dia chegamos à escola e a quadra estava pintada. A diretora estava puta da vida, esbravejava. A gente ria do lado de fora, ela gritava com a gente. Da quadra não dava para ver nada, provavelmente o que estava pichado. mas se você fosse às salas de aula, dava pra ler. Estava escrito Felipe 7º A. O cara é burro, picha o nome dele. Ou picharam o nome dele. Vai saber. A gente zoou o Felipe o resto do tempo em que convivemos com ele por isso. Sei por outros episódios que aqui sempre ocorre uma pergunta polêmica quando tem um convidado. Gostaria muito de fazer uma aquele que é o maior vencedor de Choro Moscar de todos os tempos. Vocês são muito... Façam as contas aí, porque eu sou ouvinte novo e ainda não sei quem é. Wesley, você trabalha para uma feiticeira. Muito bem. Um dia descobriram que foi você quem cagou numa lata e a devolveu na prateleira. Ah, isso é uma coisa hipotética. Hipotética. Empesteando o ambiente, Tá. Ela te manda embora e porque é uma bruxa má também o enfeitiça. As mentes de sua mãe e sua namorada são trocadas de corpo. Ah, não, mas os caras são muito filha da puta. E para quebrar o feitiço é necessário que uma delas faça sexo com você. Todas as pessoas envolvidas no processo devem estar plenamente conscientes. Ai, filha da puta! Desfalecimentos provocados ou uso de entorpecentes estão proibidos. Tá. Não vale também usar a resposta de perguntas feitas anteriormente. Um abraço, Leandro. Mas que lazarento! Foi pra ti então, Wesley Zobbs. Tá aí a pergunta. O ouvinte quer saber qual é a resposta, Wesley Zobbs. Homenagem com as duas. Não tem outra saída, cara. Depois eu me mato, mas antes eu posso terminar de casulo. Você pode falar, usar o corpo de uma e a outra ficar falando pra você. Próximo e-mail dele é Renan Cirilo. Parabéns pelo programa, muito bom, é o assunto. Olá, Lameruxo Sujo 1, Lameruxo Sujo 2, Lameruxo Sujo 3 e possível convidado. Tô aqui. Wanderson, então, aí. Quero dar meus parabéns para o episódio passado, foi simplesmente foda com o PH. Boa. Eu também passei por muitas humilhações e alegrias na época de escola e gostaria de compartilhar com vocês. Ó, que falta de educação a minha em não me apresentar. Meu nome é Renan Alves, moro em Vila Velha, Espírito Santo, tenho 37 anos, escalador, entusiastas de esportes outdoor, aqueles que eles colocam foto de pessoas de fazendo esportes. Então, é não é que ele escala um outdoor, não, joga vôlei no outdoor como rede, não é? Ele é host e editor do Na Trilha, conheci vocês por indicação do meu amigo Leandro Lopes Pereira, que acredito também ser ouvinte de vocês. É um novo ouvinte também. exato. Ele fala, voltando ao assunto, vou contar uma história épica que tive na minha época do ensino médio. Eu era muito introvertido e tímido, mas também era o que os zoadores chamam de bobão, sabe? É o Binho. Fazia piadas do tipo, é pra ver ou pra comer. Aliás, ainda faço até hoje. Ainda um bobão. É, só que essa piada só faz sentido se tiver um pavê mesmo. Mas é aí. E olha lá, quando você vai comer uma mina, não pega mesmo. Né? mas talvez no puteiro sim. É só pra ver ou pra comer. Mas não é uma piada aí. Não é piada. É uma coisa séria, é verdade. O ponto é que na época eu também tinha uma visão religiosa um tanto quanto radical e ortodoxa. Não falava palavrões, não colava, não desrespeitava ninguém, nem sentava no colo de nenhum professor. Não gratuitamente. Sim. Eu tinha uma namorada que era muito bonita, mas que ninguém conhecia. Sim. Claro. Outra esquizofrênica. Mão esquerda. Como também era presidente do Grêmio Estudantil, tinha um pouco de notoriedade. Qualquer coisa que fizesse de errado era amplamente divulgado. Foi então que certa vez eu recebi um recado de que havia uma garota afim de mim. Pensei que fosse zoeira até a própria garota, que era daquelas que não levava fora de ninguém por ser bonita, me parou no final da aula numa área reservada. Não era o vestiário, infelizmente. Falha. E perguntou se eu não havia recebido seus recados. Ela queria ficar comigo ali mesmo. Aí. Garanhão. Pode parar de se masturbar, Wesley, porque... Não, mas deixa acabar. Ele fala, e eu, na sabedoria dos meus 17 anos, disse que não ia acontecer porque eu já tinha namorada. Peraí, 17? Que gostava dela e não a trairia. Puta, que boa, parabéns. Fez muito bem. Fui embora quase que fugindo dos pecados da carne. Faltei no dia seguinte. Bateu umas 10 punhetas. Ficou com cãibra no braço. Tendinite, né? Exato. Quando fui à aula, percebi a galera olhando pra mim e rindo escondido. Descobri o motivo quase 2 semanas depois. A desgraçada espalhou pra escola que eu era viado e que corri dela. Talvez fosse verdade. Talvez seja, Renan. Você só não saiba ainda. É, ué. Ou já saiba, mas não quer falar. Ou quer falar e não tem sabe, vergonha? Não sabe. E não sabe. Sim. Não sabe. Podia ter falado que eu corri? Sim. Pra que dizer que eu era viado? Humilhação, cara. Humilhação. Ela nunca tomou fora de ninguém. Ela fala pro Dago, só um viado me daria fora. É lógico. Exato. Não importa o que eu falasse, era ridiculamente humilhado e era escola pública. A galera pegava pesado. Todo mundo malhava muito. Crossfit. É. Talvez ele possa fazer um outdoor dizendo, eu não sou viado. Sei lá, aí que sétimo começou. C. Né? Aí que começou. Como as festas de junho e julho se aproximavam, disse pra minha namorada que não iria à festa, pois seria motivo de mais chacotas e não queria que ela presenciasse aquilo. É, ele falou isso chorando. Exato. Cara. Igual um viado. Enquanto escreveu uma ata do Grêmio Estudantil, né? Expliquei o motivo e ela disse que iria assim mesmo e que era pra ficar tranquilo que tudo daria certo. Pois bem, marquei de esperar por ela na escola, pois como ia dançar, precisava chegar antes. Estava eu na festa. E eis que minha namorada chega de vestido longo e vermelho e lascado. Parecia cena de filme. Ela realmente chamou muita atenção e fez questão de transformar a quadra que estava vazia, aguardando minha turma entrar, em uma passarela, onde calma e charmosamente ia passando sozinha no meio pra ir na minha direção, me dar um beijo na boca com meu dente pintado de preto e dizer, vou te esperar ali do outro lado, tá, amor? Peraí, deixa eu bater outra. Mas usa direito, que a esquerda é a namorada dele. Voltou a desfilar no meio da quadra, sendo acompanhada por quem pudesse vê-la. E quando parou, todas olharam de volta pra mim com cara de ué, como assim? E essa foi minha história. O que a tornou épica para mim foi de no dia seguinte de aula, ao entrar na sala. Um dos que mais zoava gritou, esse cara passou de viado ao que mais tem moral nessa escola, puta que pariu. Aquela sensação foi tão boa quanto sugar no nariz de um mendigo resfriado, inesquecível. É verdade, isso é muito bom. Eu vou dizer porque essa história é tão bonita, porque é um roteiro de filme, provavelmente. Esses filmes adolescentes aí, sessão da tarde. Coitado, o cara encontrou uma na escola, precisa criar... É, essas... ele não pôde mais ir na escola, né? Pediu pra mãe dele, não deixa mais eu ir. É, exato. Ele sonhou com isso e leva como verdade. Leva como verdade. Não, isso daqui é a história da Dama de Vermelho, o da música. Esses ouvintes novos que estão aparecendo aí. No... É. Não tem perspectiva. Acho que nem vai mandar e-mail, mano. É. Pra terminar, quero mandar minha pergunta polêmica do dia para os integrantes da mesa. Aí, filha da puta. Wesley Zop. Digamos que sua mãe e sua namorada tenham mentes misteriosamente trocadas. Ah, não, porra. Por uma feiticeira indígena. E para trocar de volta só com sexo. É regra você querer trocar. Ah, eu quero trocar. Tá. E já que você conseguiu desfazer a magia de uma bruxa anteriormente, vou colocar em algumas situações. Então parece que os ouvintes estão se unindo contra você, Wesley Zop. Desde sempre. Em breve a sua máscara vai cair, a sua máscara de demente, psicopata, mequetrefe, canalha, caluniador. Mandrião. Exato, um boca-botas. Sim. Ele fala, não é permitido o uso de substâncias para deixá-las inconscientes. Tudo bem. Nem bêbadas e nem drogadas. Dois, seu sogro e seu pai estarão presentes julgando sua decisão. Vou completar aqui o restante da família dele e dela também. Tá, tudo bem. Você tem que escolher o corpo de uma das duas para trocar as mentes por meio de sexo selvagem. É selvagem. Incluindo fisting, golden shower, deep throat e docking. 4. Não vale usar a resposta que deu para o Leandro Lopes. Sim, Wesley Zop, os ouvintes se unem contra quem caga em latas gratuitamente e zombam de ouvintes que repetem pergunta. Igual o senhor fez no episódio passado. Tá vendo, Wesley Zop? Você achou que você ia passar. Eu achei que ia passar batido, cara. Mas a realidade vem à tona. Você é um caluniador. Eu tenho que responder isso aí. Sim. E aí, o que faz? Não, vamos lá. Eu tenho que ter sexo selvagem com uma dos dois corpos. Sim. Aí. Família inteira assistindo, não pode ser a mesma resposta. Não, claro, eu não vou ser a mesma resposta, mas peraí. Sexo é sexo, concordam? Concordam. E tem que ser selvagem. Sim. Põe uma cintaralha nelas e eu fico como passivo. passiva não tem obrigação nenhuma. Exato, exato. Passiva pode cobrar ainda. Ó, tá devagar aí. Tá. Eu ia além. É. Já que tá todo mundo ali assistindo, fazer uma enorme suruba ali de todo mundo. Eita, mas eu sempre como passivo ali. Não, eu quero ser o passivo. Mas tava toda a família. Ah, toda a família, toda não a eu com as duas. Não, não, não, tá. Toda a família. Não, não, aí é doente. Tudo bem. Mas você adora periga. Ele fala um grande sim. Abraço meloso por trás, Renan Cirilo Alves, do podcast Na Trilha. Próximo e-mail, Reinaldo Miranda. Assunto diário escolar. Caso tenha uma pergunta polêmica, eu gostaria de me retirar do estúdio aqui. Boa noite, amigos. Primeiro, gostaria de dar parabéns para vocês por esse podcast de alto nível intelectual. Descobri o Chorume quando procurava um novo podcast para ouvir. Me deparei com um site indicando os melhores. Organizei a lista dos piores para os melhores e descobri o vosso podcast. Porra, estamos cara. Estamos ali no topo quando você... Pega invertida a lista. Exato. Sim. De lá pra cá, nunca mais parei de ouvir, sempre no caminho ao trabalho, era o tempo exato de viagem. Agora noto que quando chego na empresa ainda estão lendo os e-mails. Este deve ser o primeiro podcast onde 70% do programa é leitura de e-mails, escancarando a vagabundagem dos apresentadores. Aprendi ontem um palavrão que é mandrião, cara, se xingar mandrião é preguiçoso. Ronquifuso. Não é bem isso. É que a gente é um podcast de nicho. Então o nosso nicho é o quê? Leitura de e-mail. Lógico. O primeiro podcast do Brasil que é somente sobre leitura de e-mails. O que, que eles fazem? Lê e-mails. Lê e-mails e algum assunto qualquer. É, exato. Minha história de escola é triste. Minha querida mamãe sempre me amedrontou com os banheiros públicos, dizendo que era o foco de doenças terríveis. Eu, pequeno Reinaldo, com 6 anos, no pré-escolar, fiquei com isso na cabeça. Naldinho, né? Um belo dia na escola, após um lanchinho e recreio, fui acometido de uma vontade monstruosa de cagar. Mas seguindo os mandamentos da minha progenitora, evitei ao máximo usar o banheiro da escola. Pensei como bravo trancador de cu que resistiria ao impulso de liberar o excremento que forçava a saída. Foi aí que o furico infantil, sem a força de um adulto, não resistiu à pressão, liberando o mar de lama. Eu, sentadinho na cadeira da escola após o impiedoso ataque, enchi minha cueca de tal forma que ganhei uns 10 centímetros de altura. Tamanho foi o volume acrescido na pobre cuequinha. Pobre cuequinha. Cuequinha do Seninha. Quando a desgraça parecia estar completa, uma amiguinha, entre aspas, que se então sentava à minha frente, solta a frase: professora, aqui tá cheirando a cocô. Cocô na cuequinha. O pequeno Reinaldo, dominando a arte do disfarce, finge que nem era com ele, procurando ao lado o provável cagão. É, tipo, quem foi aí, cara? Pingando merda da cadeira dele. Quando todos tentavam descobrir de onde vinha tamanho cheiro de bosta, e preste a ser descoberto, eis que toca o sinal. Ufa, me livrei. Mas não, ainda tinha o caminho pra casa, que era acompanhado por minha irmã mais velha, que no caminho, por várias vezes, me fez parar para verificar o tênis, pois o cheiro de bosta só poderia vir dele após pisar na merda de cachorros de rua. Falando nisso, irmã do Reinaldo, esperamos você aqui. Sim. Após cerca de 1 quilômetro todo cagado e com o rabo ardendo, devido à caminhada com a cueca cheia, eis que chego em casa. Rapidamente vou ao banheiro me livrar da bagagem indesejada e, como uma lavadeira profissional, resgato minha cueca, que já havia mudado de cor após tamanha aventura. O cara tinha um apego a essa cueca. Ele, um carinho, né? Sabe aquele paninho que às vezes a pessoa tem quando é criança, sim, dorme, daí quando é adulto ainda mantém o paninho? Sim. O cara tá lá com a cueca, tá chupada na cueca pra dormir. Mas a cueca suja aí. Não, a cuequinha. A cuequinha, desculpa. E essa cueca tinha um bom elástico, porque ela manteve a merda sem vazar. Não, uma pô, fralda, né? Não, é uma bela cueca, parabéns. Impermeável. Cueca Pampers. Parabéns aí pela pool. Você veste, elas agarram. Opa, peraí. Depois desse dia aprendi. Nunca mais usei cueca. Ah, muito melhor. É, porque agora ele usava perna, só né? Cuequinhas, eles, que eram muito melhores. Só tinha essa cuequinha. Daí... Por que não vazou? Porque era uma cuequinha, era 3 números menor, apertava. Então não vazou, não vazou porque nem saiu do cu direito, né? Saiu de lateral ali. Saiu pela uretra. Ai, ai, formou um ambiente atômico, mas não, formou uma bomba atômica. Quando ele entrou na casa dele, pintou o banheiro. Já tinha tatuado na pele a merda. Virou uma carapaça o negócio. Abraço e sucesso, Reinaldo Miranda. Próximo e-mail, Renan Santana. Aventuras na escolinha é o assunto. Meus três mosqueteiros, vocês são uma galerinha divertida e animada que agita a minha tarde aprontando altas confusões com esse podcast dominical que sai às terças. Muito bem. Na faculdade, na academia, na rua, na casa do caralho, não interessa onde os ouvintes do Chorume estejam, sempre deixam no ar um sentimento de estranheza devido às risadas retardadas e a cara de bobo alegre enquanto os fones de ouvido estão grudados na cabeça. Meus caros, foi com imensa alegria que vocês me lembraram de episódios fodásticos da época de escola. Tenho alguns específicos para relatar. Não tem a ver com sexo, podem colocar as calças de volta. Mas nunca se sabe. Eu vou ficar meio de prontidão. A gente sempre Quem grava... é ele pra julgar isso? A gente sempre grava sem calça, então não sei se tem a ver com sexo isso. Sempre me coloquei como observador da desgraça alheia. E numa dessas estava no pátio do colégio sentado sozinho. Ou seja, quando o cara colocou o observador da desgraça ali, ou seja, um sem amigos, né? Sim, é o cara que fica olhando de longe. Exato. Queria tanto que ele fosse meu amigo. Sentado naquela arquibancada da quadra, abraçado com o joelho. Abraçando com a cuequinha. Abraçando com a cuequinha. No meu campo de visão estava Durval. Um garoto de porte médio que apenas lembro de relance. Peraí, muito... Durval é um garoto? Talvez um anão. O zelador. Durval, né, nasce com 45 anos. É. Né? Não lembro com muitos detalhes, pois não havia conversado tanto assim com ele. Próximo a ele estava o gigante da escola. Tratava-se de um negro de 2 metros de altura, repetente, um tanto agressivo e que fora apelidado de Carranca. Caraca, o cara dá medo, hein? Caraca, esperando você aqui, hein? Nunca saberia que ele ouvir um xingão que iria ficar eternizado na minha memória. Pois Durval olhava para um ponto fixo, que acidentalmente veio a ser o rosto do Carranca. O qual percebeu o fato e gritou abruptamente. Que foi, Durval? Perdeu o cu na minha cara? Engraçado que o Carranca tem a voz do Donizinho. Tava usando crack. Só percebi o sujeito se desculpando e dizendo que não estava fazendo nada. Não aguentei e ri. Por algum motivo, sempre passei desapercebido nessas merdas. Outro evento que não pude testemunhar, mas tive relatos de diversas pessoas na sala, foi quando certo dia estava vendo aula de educação física, iniciando com alongamento, cujo exercício era a pessoa se deitar e jogar as pernas para trás, de maneira que pudesse alcançar a cabeça. Como se fosse fazer um alto boquetão. Pois bem, ao fazer isto, uma das meninas não aguentou e soltou um peidão na hora. Todos tentando guardar a risada e ficando naquela situação desagradável. Imagino eu que seria uma sinfonia de peidos. Cara, não, mas aconteceu assim. Uma coisa parecida, esse meme trouxe. Eu tava na sétima série, cara, e... Cara, de repente, era uma aula, tava silêncio, todo mundo fazendo exercício de ciência, eu meti um peido muito alto, cara. Eu passei mó vergonha, fui mó humilhado por causa disso. Cara. Mas só que às vezes você abre portas com isso. Às vezes todo mundo tá segurando ali, um peidou, cara, todo mundo começa. Aí os caras começam a dar risada e peidar, gente. Olhando de maneira retroativa, percebo que o bullying cumpriu um papel biológico e social importantíssimo. Pois depois que as campanhas anti-bullying começaram a ser feitas, meninos frouxos começaram com abaixo-assinados com um monte de reivindicações. Além de frequentar escolas de shortinhos, não havendo ninguém que possa colocá-los dentro da privada. Porra, me zoaram uma vez porque eu levei uma borracha rosa. Agora esses viados frequentam a escola de shortinho e ninguém fala nada. Abraços, Renan Santa. O que o Renan busca aí não é nem o fato dos caras estarem de shortinho, mas ele procura vingança. Ou justiça, não sei. Ou então ele tá procurando o cu do Durval. essa resposta foi massa. Sei lá. Mas, cara, eu sofri... Tô virando o cu na minha cara. Eu sofri bullying do meu pai porque eu usei uma caneta verde pra escrever um título, cara. Pô. Não, época... você não chegou a sofrer bullying. Ele só pegou e quebrou. É, não, era bullying. Não. Ele chamou só, de viado. Só falou que caneta verde era coisa de viado. É que a concepção era diferente, né? Ou a gente era muito maldoso, não percebi que as pessoas se machucavam com aquele tipo, sim, de comentário. Não, sei. Não, acho que não se machucava. Mas a sociedade evoluiu, é diferente agora. É. Alguns vão falar muito melhor quando a gente caçava na savana. Também acho. Mas a gente não caça mais na savana. É verdade. Então, poderia ser muito melhor quando a zoeira era permitida. Mas hoje não é mais. Mas hoje não é mais. Rafael Augusto Madalô! Assunto é sem assunto. Bom dia, sessentões. Aí. Quem diria que chegariam a 60 episódios, não é mesmo? Ah, achei que tá falando da nossa idade, somada, claro. Não, eu jamais achei que a gente passaria do segundo episódio. Não, do quarto eu tenho certeza que ia acabar. Tudo bem. O melhor de tudo é que se a lenda for verdadeira, esse episódio será um divisor de águas na podosfera mundial. É o apocalipse mendigo. Se for verdadeira. Se for verdadeira. Não sabe. Como sempre, tem alguém sendo currado no churume. E geralmente esse alguém é o Wesley. É verdade. Sim. Gostaria de perguntar algumas coisas antes de vocês tentarem engravidar o pobre Zop novamente. Pergunto ao Zop. Usar calçadinhas com stretch, aquelas que esticam, é gay? Digo isso porque experimentei e gostei. Comprei um monte de uma vez só, pelo conforto que elas proporcionam. E o caimento no corpo. E como você, cara, é mesmo mestre superior em combinar camisa regato com calça de moletom, o que me diz? Posso usar sem medo de ser currado em algum beco por um russo? Ah, não. Russos, eles respeitam isso. Só que quando um cara descreve a calça com bom caimento, significa... Então, poloneses talvez o cubra. Não, poloneses com certeza com o carão. Cuidado com poloneses. Ou com o corredor de poloneses. É, cuidado. Outra pergunta. Na música Billie Jean do Michael Jackson, ele diz que o filho não é dele. O foda é que ele morreu antes de contar a história direito. Então, quem é o pai? E outra. O Michael Jackson é corno? Não entendi bem. Isso não se comprova nada. Eu não entendi porra nenhuma. Nem do que você fala. Ele ainda tá pensando na calça. Eu tô com um pouco de tesão. Não, tá pensando no Michael Jackson usando uma calça de bom caimento. Escreva este e-mail às 3 da manhã após ouvi-los contar sobre histórias de escola. Aí, Douglas, devo admitir que poquei de rir com o 22 que pulou da janela e caiu em pé. Me fez lembrar o coiote quando se lascava perseguindo o Papaléguas. Sei que tenho mandado bem menos e-mails do que gostaria, mas essa vida de milionário que tenho levado está me cansando muito. Já jogo tudo pro alto e parto pra vida de mendigo também. Mas antes preciso ouvir esse delicioso, e por que não dizer malicioso, ou até mesmo ceboso podcast, a fim de me preparar para ser um mendigo moderno e antenado. E também obter dicas e conhecimento para não ser currado por aí à toa. Sim. Importante. À toa não. É, à toa nunca, na verdade. Como todos sabem, só fazemos isso em datas especiais e com fins de reprodução. ainda pouco de rir com as histórias da Selma com C, biscoito no teto, entre outras. Biscoito no telhado, por favor. No teto faz sentido algum. Teto ia bater, cair, pô. A não ser que fosse recheado. Mas daí você ia ficar jogando de novo. É verdade. Mas aí ele ia bater, se dividir e ficava par. É. Tenho o costume de me lembrar das coisas e sair rindo sozinho, que assusta um pouco as pessoas. Sexta-noite, na pizzaria, ouvi um episódio sobre folclore enquanto bebia água. Nunca faça isso. Enquanto bebe água? Puta, uma hora bebendo água. O cara tava morrendo afogado, né? Mas com fone ali. Cara, quando veio o lance do Saci Albino, quase morri. E como estava de fone de ouvido, ninguém entendeu porque havia engasgado. Foi Roots. As histórias da sua avó são fodas, mas o Saci... coerência pura. Aliás, faltou uma coisa nessa história. Por acaso, assim, você não perguntou o que come um saci? Fiquei curioso. Não. Você não chegou a perguntar? Não cheguei a perguntar, já era informação demais pra minha mente, eu já estava entrando em pânico. E também você não tinha interesse em criar saci pra saber o que eles comem. Exato. Nostalgia pura ouvir o Trem da Alegria cantando Zé Grandão. No último episódio o Arnaldo colocou lá. Voltei uns 25 anos no tempo, quase chorei. Tempo bom que não volta mais. Até a próxima. Abraços de político para todos, aquele seguido de uma balançada que quase cai o olho da gente. Tamanha força do sacolírio. Você tá falando balançada no pau. Quase cai o olho do pau. E o olho do cu também. É. E o tamanho do sacolejo, você tá falando do saco também. Sabe o que eu pensei? Num abraço apertado e quase caiu o olho da gente mesmo, do aperto. Nada a ver. Seu idiota. Tipo a Felícia abraçando o Pink Cérebro. Seu demente. Muito bem, comentários no site enquanto isso. Francisco Wolf Santana Júnior fala no episódio 59 Diário Escolar. Um desconto pra massagem é sempre bom. É isso, é verdade. Sim. José Castanhas Neto, lá do NetoCast. Fala, galera. Parabéns pelo excelente episódio. Fazia tempo que eu não gargalhava tanto assim. Como dizem no interior, casquei o bico. Muito boa. Bem. Explique o que é casquei o bico pra quem não entende. Quem está no Japão. Sim. Quando você vai... Tem que falar em japonês? Não. Português. Tá. Não seja ridículo. Não sei. Não seja ridículo. Não serei. Quando você vai cascar uma laranja, o que você faz? Você pega a faquinha e arranca a casca da laranja. Então, cascar o bico é pegar a faquinha e arrancar a casca da beiça. Daí você chora. Então, quer dizer que ele... Mas ele chorou de rir. Ah. Tem que ser isso. Valeu mesmo. Sucesso sempre. Abraços, Neto do NetoCast. Jorge Augusto, lá do Animesphere. Sua letra é Animesphere, porque os ouvintes estão falando que não conseguem achar o podcast. Procuraram como anime justo, né? Animesphere. Tá, é Animesphere. Muito bem. Ele fala, e aí, senhores churumosos, este episódio foi até educativo. Mas o que faltou foi um saci com a cara do Wesley Zop. Deus que me livre, porra. Por quê? Pra quê? Mas cada um tem seu fetiche com o Wesley Zop. Como que vai sustentar 110 quilos numa perna só, caralho? Mas o sonho dele é você de tanguinha com o gorrinho e ele... Sei lá, de currando. Mas pra que me currando? Por que toda vez eu tenho que ser currado, né? Não sei. Porque é o seu objetivo. Claro que não. Abraço, pessoal. O episódio foi o melhor do pior. Jorge Sutarelli mandou um comentário no episódio 42, Duas Verdades e Uma Mentira. Onde eu encontro a playlist dessas músicas? Pelo amor, muito boa essa trilha sonora. Pedi pro Arnaldo, mas aí pedi pra ele. Porque o Arnaldo sim é old school. Ele é. Aliás, o Arnaldo é fuck school. Sim. O Arnaldo fala o seguinte, ele fala, pô, quando eu ouvia programas na rádio... Ele era radialista em 1920. Ele fala, quando eu ouvia programas na rádio, não tinha esse negócio do cara disponibilizar playlist. É. O pessoal tinha que achar as músicas da raça. E ele fala puxando o R. E ficar ali de plantão do lado do rádio pra gravar na fita cassete. Então ele fala, que esses moleques fiquem no plantão do lado do rádio gravando lá fita cassete. É, porque na verdade ele acha que passa na rádio. O podcast. Não precisa. Passa na rádio. Sim, claro. Passa sim. Se a gente falar que só põe na internet, ele para de editar. É verdade. Não. Tem na rádio. Tem na rádio. Muito da bem. Da rádio vai pra internet, mas pra quem quiser. Né? Mas manda lá uma mensagem direto pro Arnaldo lá. Quem sabe ele não disponibiliza. Mas manda pra ele. Se a gente pedir pra ele, a gente se ferra. E agora o momento de uma retratação polêmica. Isso que eu gosto. O que significa isso? Humildade. No último episódio eu falhei. E não estou falando daquela broxada que eu dei na hora de gozar no seu olho esquerdo, não. É verdade, mas teve isso também. Não, mas aquilo ali foi piedade. Sim, é. Não teve isso também. Não vai fazer parte da retratação. Porque eu vi o direito que já estava inchado e não... Eu até agradeço. Me lembrou o Rock Balboa e, sei lá, eu perco tesão no rock. Ainda mais na hora que eu gritei, Adrian. Sim, né? E virou o boné também. Sim. Então, o que acontece? No último episódio, eu não li um comentário de William Floyd. Não é possível que você fez isso. Ele falou que eu não li o comentário dele por causa da sua tia Carmen, Wesley Zop. Por causa da minha tia Carmen? Sim, que faleceu, fui no enterro e não consegui ler. Ah, não, mas ela não faleceu, não. Ela se enganou. Ela tá viva. Ela se enganou. Na verdade, eu não li o e-mail dele simplesmente porque eu esqueci o Wesley Zop. Não é possível que você fez isso. E já vou deixar a dica aqui pros ouvintes, também não falei, mas eu participei lá do Ultra Combo Cast falando de Salt Park, o jogo Pau da Verdade. Boa! Beleza. Então está lá. Eu sim sei dar nota em jogos, eu sim vou fazer um podcast de games, porque esse Ultra Combo Cast, pelo amor de Deus. Tá muito bosta. Só deixa a desejar. Mas tá bom, se eu fosse um ouvinte, ia lá ouvir só pra criticar. Ouvi lá os 3 episódios lá, mas só pra criticar. Pra ter embasamento pra crítica. Exato, exato. Gostaria de dizer que eu fui conferir a sua presença no Ultra Combo Cast e quando eu apertei o play lá pra ver o episódio, eu vi lá 1h20, alguma coisa assim. Eu falei, puta, mas é longo pra cacete! Os caras não têm noção, né? Os caras são loucos, bicho! Não, um tapa na cara o negócio. Eu não consegui entender, porque nem teve 50 minutos de leitura de e-mail, como que faz o podcast? Puta, tem que ter muito conteúdo. Só assunto, só assunto. Só conteúdo. Só conteúdo, mas tudo bem, lerei aqui. Ele fala, bom dia, boa tarde, boa noite, seus delícias. Exceto os senhores Wesley Zop, Ganso e Asbar. Aê, só delicioso. Aê, Wanderson Leitão. Episódio genial. Ele estava falando de invenções que deveriam existir. Jamais achei que dementes pudessem ter boas ideias e pudessem mudar o mundo de uma forma não muito prejudicial. Só a última ideia de bosta que quase colocou toda a genialidade de vossas senhorias a perder. Estão falando do podcast. Podcast. Não, o Gabriel, sei lá. Mas quero que todos vocês vão para a bosta. Pô, tá muito obrigado. Obrigado. Quem dera eu conseguir ir para um lugar bosta. Fértil, né? Legal. Sim, sim. Observação, o link do Telegram não está funcionando, ou o grupo já foi criado com um bloqueio para a minha pessoa. Jamais. Não, o Telegram está bombando, o link está funcionando. Wesley Zob, fale com os nossos ouvintes, aprontam nesse grupo. E não estou falando do nudes que o Renan Cirilo manda. Ah, então peraí, o que que ele está pronto? Ah, sim. É, agora temos o horóscopo mendigo. Oh. Pô, tem que ser bonito, cara. Você só entra lá no grupo, se você digitar barra signo e o seu mês, você vai saber o seu signo. Muito bem, tem até sorte do a dia sorte lá. Sorte do dia, você coloca barra sorte, agora, antes era sorte do dia, agora você coloca barra sorte, ele te mostra a sorte do dia. É como se fosse um biscoito mendigo, aquele que é polvilhado com fezes, assim. Sim. Mas fezes fininhas. Por isso eu disse polvilhado. Exato. Mas o ouvinte pode não entender. É. Ou dá aquela macerada em biscoito de polvilho em cima da bosta também. Não, mas daí é bomba. Chama bomba. Então diga, Wesley Zobra, pro ouvinte que quer mandar e-mail ou contatos via celular, o que fazer? Mande, claro. Muito bem, mas pra onde? Mande para autocríticas@chorume.com.br. E no WhatsApp é o DDD19 99495-5485. E temos também o grupo do Telegram. Muito bem, o link está na postagem ou não? O link está na frente da sua casa pichado lá. Na... Pichei lá também. Mas pichei no asfalto, não no muro não, porque é crime, né? Sim. No asfalto ainda tem um hiperlink, né? É. Muito bem. Gabriel Asbar. Oi. Ou Gambiarrel Asbar. Obrigado. Me diga uma coisa, para aquele que quer conhecer nossas redes sociais, o que fazer? Entra ali no Facebook ou no Instagram e procura por Lixo do Lixo. E no Twitter, né, o Pardal Azul é @néctardolixo. Muito bem, então agora é o momento mais esperado da internet... Da minha casa. Não, talvez não dela completa. É, talvez do meu computador, sim. Sim. Mas só quando eu estou usando também, porque eu tenho que dividir ali com 32 pessoas. Mas quando você está usando... Sim, naqueles 10 minutos que eu tenho por dia. Sim. É o momento mais esperado. Qual é o tema de hoje, Gabriel Asbar? O tema de hoje é o Apocalipse Mendigo! Finalmente chega a hora, o momento de todo ouvinte conhecer as perspicácias, os atalhos, os devaneios, o conhecer o que, Gabriel Asbar? Conhecer o poder da amizade. Conhecer, que isso, não, eu chorei. Eu tô chorando, cara. Eu chorei agora, cara. Conhecer o que, Wesley Zop? Cara, eu não sei mais o que. Conhecer o que, Anderson Negão? Quem tem amigos tem tudo. Conhecer tudo! Não, quem tem amigos tem tudo, ele falou. Conhecer tudo sobre o Apocalipse Mendigo. Eu tô chorando aqui, cara. Obrigado por vocês existirem. O Apocalipse Mendigo é um episódio especial, Wesley Zob. Muito especial. Porque tem quem tem amigos tem tudo. Eu vou chorar nesse episódio inteiro. Muito especial. Convidaremos o ouvinte aqui a uma viagem no futuro, onde ocorrerá o Apocalipse Mendigo. Pô. E dessa forma estaremos transportados até lá, não simplesmente como telespectadores ou jogadores de ideias, mas estaremos lá como participantes, pessoas que podem alterar a realidade. Estaremos lá numa espécie de RPG no Apocalipse Mendigo. Puta que pariu, então, cara. Preparem suas fichas, preparem suas canetas, porque vocês estão prestes a vivenciar o momento mais histórico da história desse podcast, que é o momento onde vocês jogarão RPG no Apocalipse Mendigo. Muito bem. Está pronto? Nasci pronto. Ainda mais que vai pro futuro, cara. Eu vou pra novembro de 2016. Está, cara, pronto, Wesley Zuza. Nasci pronto. Está pronto, Gambiarrel. Tô pronto. Está pronto, Wanderson Leitão. Depois você me arrumar uns trocados. Mas pra que você quer trocada, cara? Leitinho das crianças. Faz sentido. Então eu terei a oportunidade de mestrar esse jogo que promete ser o quê, Gabriel Osmar? Promete ser cheio de amizade. Ah, não, vou chorar de novo. O ano é 2177. Mas o ano realmente não importa. Ainda existem calendários e relógios que medem o tempo, mas estes significam pouco ou quase nada. Já se passaram 100 anos do famigerado fim da ordem social. E desde o surto, já são 8 bilhões de pessoas vivendo em mendicância e miséria. Sim, estamos completando um século do chamado colapso mendigo. Não existe mais ninguém que se lembre do que ocorreu. Porém, os mais antigos comentam que o mundo se tornou assim depois que os senhores do tempo apareceram. Alguns dizem que eles eram pessoas comuns, mas foram escolhidas por Deus. Outros, que eles sempre estiveram no lugar que estão. Há ainda aqueles que afirmam que aos poucos eles foram adentrando as cidades e, sem ninguém notar, avançaram dia a dia e se apossaram das pessoas. O ano é 2177. E você está no Apocalipse Mendigo. Então estamos aqui, neste momento, no Apocalipse Mendigo. Eu estarei mestrando, então vocês, por favor, me chamem de mestre ou ornitorrincão. Mas não precisa ser peludo. Não. Tá. Porque ele tá no futuro, já fez depilação laser. Exato, tá certo. Então, gostaria que o Wesley Zuza começasse falando do seu personagem, características pro ouvinte conseguir mentalizar. Tá, o meu personagem, ele é alto, ele é magro, cabeludo, barbudo. Cabeludo sim, cara. Não sei. Não é careca, não. E tem uma barriga de verme. Mas o principal, ele torce pra Ferroviária. A classe do seu personagem é qual? Ah, sim, a classe do meu é o Bêbado Brigão. Bêbado Brigão. Isso. Que é um mendigo mais brigão. Mais brigão. Mais guerreiro, ele é um guerreiro. Exato. Ele exalta sua força com o tônico, né? Com o corotinho. E você, Gambiarrel? Bom, eu sou magro, raquítico. Sim. Tem uma pele bronze lagartixa. Bonito, bonito. E depois de se esconder muito tempo pra não ser currado, eu fiz modificações em meu corpo pra me tornar mais ágil, mais forte e conseguir vencer as intempéries. É tipo um ciborgue ou não, você só... Um ciborgue... Colocou chiclete no cabelo. Ciborgue se ele tivesse acesso a tecnologias de metais, mas mendigos mas não. Só é papelão. Eu só uso sucato. Sucato. Exato, é, exato. Dizem que ele é descendente direto de um ser que viveu, que é Gabriel Asbar. Não. Mas a sua lenda perpassa dizendo que ele até gravou um episódio sobre poderes a baixo custo, então o Gambiarrel ainda... Eu sou retentor desse conhecimento que foi passado de gerações em gerações, mas também teve uma coisa que foi passada de geração em geração, diria duas. Okay. AIDS. AIDS, cara. Mas AIDS atroz. Mas isso já é comum, todo mundo tem. Você pega de respirar em 2177. Perto. Sim. Mas duas coisas que foram passadas. Primeiro, a beleza. E segundo, a falta de confiança. Não, por questão de não, ter uma bola só. Não, né? Apesar que ele já tem duas bolas. Ah, não é possível. Não. Mas uma não é hérnia? Não sabemos. Mas... Não, uma é normal, outra é cocô de gato. Mas aí é uma bola. Não, é uma na bola. Verdade ele tinha duas, mas com as alterações que ele fez no corpo dele, retirou uma bola. Porque me deixa mais leve pra correr. E pra currar também. E é menos área pro inimigo acertar. É verdade, é verdade. Gambiarrel Asbar, qual é a sua classe de mendigo escolhida? É mendigo, bêbado, gambiarrista. Você pode dar características dessa classe pra gente? Bom, é uma classe muito oportunista, né? Ela observa o terreno à sua volta e cria gambiarras pra vencer os oponentes ou seus desafios. É do antigo MacGyver, né? Exato, exato. E você, Wanderson Leitão? A característica do meu mendigo é o seguinte. Ele é um cara alto. Sim. Bem alimentado. Bem alimentado, gordo. Sim. Ele consegue bastante recurso. Ele consegue bastante recurso. Ele sonhava em ser padre. Mas, como os padres eram uma classe elite opressora, sim. Jogaram ele na rua. Não aceitaram o Wanderson Leitão. Não é possível, cara. Ele consegue bastante... Recursos. Bastante recursos para se manter bem alimentado, mas isso tem a ver com a classe dele ou não? Tem tudo a ver com a classe dele. Afinal, ele é tudo destinado pro leitinho para as crianças. Então a classe dele é o mendigo leitinho para as crianças. O leitinho para as crianças. Que mas é lábia, na lábia. Ele é ardiloso, na lábia. Então tudo que ele fala que é pro leitinho para as crianças ou para uma família supostamente... criada, mas na verdade são mentiras que ele faz. É uma realidade paralela. Ele cria realidades paralelas, ilusões para as pessoas, então ele mexe com a mente das pessoas. Você, que é uma pessoa do bem, uma pessoa estudada, você vai deixar crianças passando fome? Claro que não, tão real aí. Então o Anderson Negão consegue mais um ponto aí. Já pode pegar esse surreal. Ele consegue mais um ponto em carisma. Acaba de ganhar mais um ponto em carisma. Pode ganhar. Claro, merece. Já tá aqui. A gente fez uma mecânica de jogo bem simples. Vou passar aqui pro vídeo, capitão. Com dados todos D6 aqui, mas a gente vai usar até 4 dados, dependendo da batalha. De atributos. Eu dei 10 pontos de atributos pra cada um, que as pessoas poderiam dividir aí livremente entre os seguintes atributos. Força, velocidade, subsistência, fedor de mendigo. É. Claro. Carisma e confiança. Cara, o mendigo precisa ter carisma pra ganhar as coisas. Ou força. É. Ou confiança pra pedir também as coisas, pra mostrar que é um mendigo. Nesses 10 pontos eu dividi pra força 4, velocidade 2, subsistência, fedor, carisma e confiança 1. Muito bem. Bom, não sei se eu posso falar assim, mas eu vou tentar. Pelo jeito não tem confiança. Confiança. Força 2, velocidade 3, subsistência 3, fedor 1, carisma 1. E confiança. Que é isso? Não tem. Ok. Força. Eu não sei se... Não, você tem lábia. O cara é confiante, É. Velocidade 1, pra dar uma corridinha, vai. Sim, às vezes tem que correr. Sim. Fazer um Cooper. Pegar uma pomba. Com o dia que quer frango, tem que pegar a pomba. Subsistência 1, Mas isso vai aumentar, fica tranquilo. Tô tranquilo, eu tô calmo. Eu também tô calmo. Fedor, 1. Carisma, 2, mas eu já ganhei mais um pontinho, né? Sim, já. 3. Então eu estou com 3. Sim. Uhum. Confiança, 4. Total. Claro. Então... E vocês receberam itens também? O mestre atribuiu itens pra vocês? Sim, recebemos. Wanderson, qual é o seu item aí? Eu tenho uma armadura de papelão. Oh, ah. Isso, isso te dá alguma força, atributo? Algum... 2 de defesa. 2 de defesa, muito bem. E você, Gambiarra Real? Eu tenho uma cuequinha velha. A do Reinaldo? Não. Essa é uma cuequinha lendária. Eu não cheguei a esse patamar. Ele tem uma cuequinha comum. Porém uma velha. Uma cuequinha velha. Porém com velha. Elástico bom. Um elástico muito bom. Porém, é da Poo. Um elástico esgarçado. Não, só um pedaço. Isso. Mas como eu sou um cara gambiarrista, eu dei um nó de escoteiro e ela ficou nova. Você usa essa cuequinha pra... Pra atacar os oponentes, é uma funda de cuequinha. Ela te deu algum atributo? Me dá mais 1 de ataque. Óbvio. Muito bem, e você? Zuzu. Zuza. Zuza, que Zuzu, caralho. É, um galho de árvore eu tenho. Fela no cu, fela da puta. Isso me dá mais 2 de ataque. Muito bem, então você vai... Teu dado mais essa soma aí. Deu quanto, Wesley Zop? Meu poder de ataque deu 8. Então você, o que você tirar no dado, você vai somar mais 8 pra atacar. Sim. A defesa? 2. E daí tem outra habilidade aqui, que é a currada. Sim. E o seu poder de pregas. Sim. Que é a defesa da currada. Exato. Tá. Então às vezes o cara terminou a luta, o seu objetivo, obviamente, é currar outros mendigos. Claro. Então, pra você calcular o seu poder de currada... Você vê o seu ataque, mede seu ataque e divide por 2. Quanto que deu aí? 4. 4. E o seu poder de pregas? 1. Eu não preciso ter poder de pregas se eu vou bater no cara antes. É uma boa estratégia. Ataque 6, defesa 4, currada 3, defesa 2. Muito bem. Não, defesa em pregas. É, pregas. É, pregas 2. Então você tem 2 pregas. 2 pregas. Ambas rainhas. Eu só tenho... Em cada ponta pra segurar mais o oponente ou não? Na verdade, elas se movimentam como um relógio. Porque dificulta, né, mais. Mas tipo, quando dá meio-dia, tem uma prega só. E ele modificou. Não, na verdade, tem uma prega dupla. Isso pode confundir os oponentes. Ele modificou o corpo dele e as pregas funcionam. Obviamente. Entendi. Foda é que quando chega meia-noite, sai a hemorroida igual um cuco. Pra mostrar que deu meia-noite. Cuco! Cuco! Isso aqui não é o cuco, é o cu. É, o cuco. É. E aí? Vamos lá. Currada 1, ataque 2, pregas 2 e defesa 4. Muito bem. Então, só explicando melhor pro ouvinte, seu ataque é calculado como? Você joga os dados. Então, ataque, você vai jogar 2 dados. Mas também você tem outras coisas que te somam força de ataque. Por exemplo, as perícias... E itens também pode te dar mais ataque. Positivo e operante. Só que quando for defesa é a mesma coisa, só que daí você vai olhar os seus pontos de defesa mais os dados que você girou. Ok. Regra 297 do Apocalipse Mendigo. Ao currar alguém, verifique se o mesmo não apresenta uma navalha no meio das bardalhocas. Muito bem, então vocês estão num vilarejo chamado Vilarejo da Banana. Vilarejo da Banana? Vilarejo da Banana. Eu achei que era Vila Pipoca. A extinta é Vila Pipoca. É, não existe mais a Vila Pipoca. Vocês estão na Praça Central. O Vilarejo da Banana recebe esse nome porque foi fundado quando, Wesley Zob? Dia 22 de setembro. O ano, por favor. De 2015. Muito bem, o fundador... Coincidentemente... Fundador dessa cidade recebia qual nome? Acho que era Renan Cirilo. Renan Cirilo Alves, se não me engano. Ele fundou esse vilarejo, era um vilarejo que as pessoas... Ele sobrevivia do quê? De propagandas no seu início, porque era um vilarejo onde você tinha muito outdoor. Sim. Então, e tinha uma trilha pra chegar lá. Isso, tinha uma trilha pra chegar lá. É. E as pessoas viviam nesse vilarejo, mas depois do Apocalipse Mendigo, começou aí juntar muitos mendigos nesse vilarejo. É um vilarejo, então, que já está destruído, mas ainda tem pessoas que não são mendigos. Ah, sim. Pra quem não sabe... No atual momento, 80% da população é mendiga. Mas você não tem só mendigos. Não. Você tem outras pessoas aí que levam vidas que não a mendicância. Sim. Existe aí uma relação. Existem pessoas que são chamadas de novos mendigos. Famílias que se tornaram mendigas após o grande surto. Agora tem pessoas que se autodeclaram mendigos tradicionais, que eles vêm de famílias tradicionais de mendigos, que é o caso de Gambiarra e Asbar, que recebeu um nome de família tradicional de mendigos, que é Asbar. Vocês estão na Praça Central, e daí vocês veem boas oportunidades de ganhar coisas lá. Eu queria que Gabriel Asbar descrevesse como é essa feira, e como é a Praça Central. Bom, a feira se desenvolve ao longo da trilha... Porém não é uma feira linear, ela é... Cascavelada. Talvez. Tudo bem. Tá. Então a gente tem várias especiarias ali sendo vendidas, ou então sendo trocadas por favores, por ações ali. Permuta, permuta. Ou por outras especiarias, né? E dá pra perceber que tem um cara ali que é vendedor de leite. Acredito que seja a barraca mais frequentada, porque todo mundo precisa se alimentar. É verdade. E está cheia essa feira? Como que está? Não, essa feira está cheia, mas as pessoas que chegam nessa feira só tem bananas para vender. Só que ali a gente está na cidade das bananas, então o pessoal não está conseguindo muita coisa e está ficando revoltado. Sim, o cara que está vendendo leite está... Está revoltado porque ele não quer banana, ele já está na cidade das bananas. Sim. O pessoal está ficando irritado porque não consegue o produto que quer e porque o cara do leite tá gritando, seus bananas. Vale a pena ressaltar que vocês três não se conhecem. Só que vale a pena ressaltar também que os mendigos, eles normalmente não interferem em assunto de outros mendigos. Sim. Mestre, com quem você tá falando? Eu tô sozinho aqui. É meu subconsciente? Quando vocês de repente notam uma mulher fugindo de outro mendigo. Uma mulher não mendiga. O Zuza, fazer a descrição dessa mulher... Essa mulher é uma gostosa. Descreva. Ok. Não. Descrevido. É, ela tem novinha, cerca de 70 anos. E ela tá fugindo com dois pacotes de sal dela. De sal, que ela tinha comprado na feira. Muito bem, mas ela tá vestida como? Um vestido longo, vestido vermelho. Mas tipo, típico de festa junina. Sim, sim. Podemos chamar ela de dama? Dama. Pode chamar de dama. A dama está fugindo de um mendigo, ela está com 2 quilos de sal, sai correndo. Ela está saindo correndo e ela pede por ajuda, ela grita socorro. Sim. Vocês já ficam assustados? Não é comum que mendigos atraquem civis. Na verdade, até tá na lei dos mendigos não atacar ataca mendigos. Civis. Não civis. E, Wanderson, como é esse cara que persegue ela? Esse cara é um lunático. Um demente! Vida torta! Mandrião! Descreva o mais para o ouvinte entender o que você está enxergando. Eu estou enxergando um cara bem magro. Bem magro? Bem magro. Ele é meio baixinho, assim. Qual a altura dele, mais ou menos? A altura dele... Ele é bem baixinho. Ele tem por volta de 1,82. Ah, tá. Raquítico, comparado comigo que tenho 2,15, aquele é... Sim, sim. E como ele é? Cabeludo? Como que é? Ele é careca. Careca. Careca. Tem barba. Tem barba. Usa boné? Usa boné. Mas acho que não é da Ferrari. Não. Ele até tem nojo desse boné da Ferrari. Sim. É da McLaren. Sim. Branco e preto, diferente. Ele gosta de virar o boné pra trás. Sim. Pra correr atrás das pessoas. Sim. Dá uma aerodinâmica. Ele eu fala entendo, que ele vira uma máquina. Faria, né? Ele vira uma máquina. Coloca o chinelo Havaiana na mão. Coloca o chinelo Havaiana na mão. E está correndo. E não sei por que está gritando Beto Jamaica. Lendário Beto Jamaica. Ele está correndo atrás da mulher, então. Vocês três, que são mendigos, mas também são pessoas muito de bom coração, sabem a lei dos mendigos e que os mendigos não devem atacar civis sem motivo. Ah, e sabemos também que se um mendigo se rebela, a gente tem todo o direito de derrotá-lo e currá-lo. Exatamente. está e na lei. Vocês buscam a curração. Então, ali naquele momento, apesar de estar num lugar perto de civis, vocês param para interceder ali. O que você diz para ele? Não, eu dou uma galhada na garganta dele. Porra! É o que eu vou fazer. Nada. Não, eu não, não, não vou falar nada, caramba, não vou falar nada. Eu vou pegar o galo e bater na garganta dele. Caramba, então você já pensando que ele vai cair de costa, ele vai então, dar aquela costada no chão sem falar nada. Então você já vai nada. Partir pro ataque. Não, na garganta. Pra quem não conhece RPG, a gente tem aí, então, a gente joga o dado no momento de luta duas vezes. Um pra ver se o ataque vai dar certo. Sim, tá. E outro pra ver o dano. E outro pra ver o dano. Então você já vai começar a partir pro ataque sem falar nada. Não, não vou falar. Não, mas sem abrir a boca, eu só vi a atitude errada, já dou a galhada na garganta. Então você jogará D6, o seu oponente jogará um D6 também. Se você tirar nota maior, o seu ataque vai ser feito com sucesso. Vamos lá. Ele é um oponente... Digno. Digno. Ele tem 70 de vida e ele tem mais 3 de ataque. Tá, tudo bem. Então vamos lá, você tirou 4 pra ver se o seu ataque vai ser... Iniciativa. Ah, tá. Iniciativa, 5. O seu ataque falhou, ele desviou, rapaz. Ele baixou. Só que ele, ao desviar do seu ataque, ele viu que você tentava atacar com o galho. Ele, obviamente, estava correndo, então a arma dele são 2 chinelos havaianas na mão. Tá, tudo bem. Você já conseguiu ver que tipo de arma que ele tem. Sim. Por isso ele tem o mais 3 de ataque, chinelos havaianas dão isso pra ele. E ele indaga, o que vocês querem, seus 3 bichas? Perderam o cu na minha cara? É o Carranca! Puta, eu não sabia que era o Carranca, cara. Gabriel, por não ter confiança, já dá um passo pra trás. Ele agiu sem pensar. Então, obviamente. Então o Wanderson Leitão vai indagar com ele. Eu quero seu chinelo. Eu quero seu chinelo. É isso. Mas não é pra mim. É pros meus filhos. Que tem, eles estão descalços. No chão quente, no chão quente. E ele é um cara resistente a essas mentiras. Porque quando você for contar mentira, ele tapou com o chinelo. Tá. Ele... Não entrou mentiras. E então... ficou gritando lá, lá, lá, lá, lá. Exato. Então ele tampou. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você fica meio assustado, você não conhecia essa técnica. Essa técnica complexa contra mentiras. Você sabe muito bem que não pode atacar civis. É. Por que, que você estava correndo atrás daquela donzela? Isso não é assunto seu. Quero lutar com vocês. Eu sou de uma classe maior de mendigo. Eu sou mais belo, um pau maior. Deixa eu fico um pouco com dúvida. Mas... Deixa eu perseguir meu objetivo. Eu não quero machucar vocês. Mas isso a mulher já correu, não, né? Não, a mulher... Ele tá segurando ela com o pau. Na cintura. Eu não quero nada com vocês. Obviamente eu me aproveito da distração dele com Wanderson Leitão e... Zuza. Zuza. E tento dar uma fundada na testa dele. Vamos ver se você vai conseguir. Mas joga com o quê? Dado. Com bosta de gato? Obviamente que eu recolhi fresquinho. Óbvio, né? Gambia Hell, me ajude, por favor. Opa! Por favor, o que você faria de gambiarra pra conter essa técnica nova do chinelo? Pra ele não tampar o ouvido. Muito bem. Podemos hipnotizá-lo... com o uso de canções indígenas malditas. Vamos nos unir e cantar a dança da manivela! Muito bem, joga o dado pra ver se você lembra da letra. Porra! Como você jogou, tirou um, vamos fazer a soma dos dados. Anderson Negão joga o próximo. Vamos lá. Cada um lembra de uma parte. 3. Tá. Então vocês têm 4 de dados pra ver se ele vai cair na artimanha de vocês. Ah. Então vocês começam a cantar a dança da manivela. Dança da manivela. Automaticamente o mendigo que atacava, ele ergue seus braços pra cima e começa a fazer sinais de manivela. Começa a fazer uma coreografia. Rodando. Deixando seus ouvidos descobertos e sendo passível de ataque. Então ele perde menos 3 nos dados pra ver se vai receber ataque ou não. Estão vendo que ele está com as mãos pra cima, vai ver se consegue atacar. Dessa vez, né? Só que agora no nariz, mas paulado no nariz dele. Boa! Então o ataque vai sair, Wesley Zop. Pra quem não viu, o Wesley Zop tira 5 nos dados e o mendigo conhecido como Juan. Ok. Ele tirou 2, então o ataque do Wesley Zop vai ir ao nariz de Juan. Não esqueça que... Tipo uma atacada de beisebol. Exato. É essa que eu quero. É. Então agora, pro ataque, você vai utilizar 2 dados, Wesley Zop. Lembrando que você tem mais quanto de ataque aí? Mais 8. Mais 8, porra. 7 mais 8, 15. 7 nos dados, 15 de ataque... Juan tirou 2, mais 3 de ataque, 5. Então você faz o quê? Você tira 10 pontos de vida de Juan. Muito bem, parabéns. Muito bem, mas agora o Juan vai atacar você, não é, olha só, depois dessa porra, dessa galhada no nariz dele. Vai botar... Eu acho que ele já está prejudicado. Lembrando que você vai botar 70 quilos nesse cu. Lembrando que você só tem 50 de vida. Juan tira... Puta, porra, que pariu! 11. Mais 3 de ataque por causa do seu chinelo havaiano, ele vai te dar um surdão, então ele te ataca. Não, com... ele, claro que ele vai conseguir. Ele tem quanto? 14 de ataque. Quantos... Eu só vou, só se eu bater 6-6 aqui pra dar 14 de ataque. De defesa. Confio no coração dos mendigos, Wesley Zop. Tô meio surdão. Mas então você fica 42. Com 42 de vida, Wesley Zop. Anote aí. Gabriel Asmar com sua funda vai tentar atacar também, vendo que o Wesley Zop tomou um surdão e não está meio perdido. Mas dessa... Ele pulou pra dar um surdão, hein, porque o cara era baixinho perto de mim. Exato. Mas dessa vez eu examinei melhor o terreno e consegui achar uma bosta de gato seca, que é muito mais precisa e rápida. Exato, e te dá mais um de ataque. Oh! É temporário. 8. Mais 6 de... Mais 8, 16. Não, por que mais 8? Porque se ele ganhou mais 1, mais 2 de ataque? Nessa rodada, mais 1. Mais 1 de ataque? Peraí, mais 2 ou mais 1? Não, deu 15, então. É, deu 15. 15, então. Puta que pariu! Ele defende Juan com 12, rapaz. Tudo bem. Então você tira 3 pontos, ele vai pra 54. Wanderson Leitão, vendo isso acontecer, vai atacar também. Vamos lá. Ataque o coração! Lembrando que, antes de Wanderson Leitão atacar, eu digo... Tem bosta na cara dele! Ele tá desmotivado! Muito bem. Wanderson Negão, observando essa coisa aí, vai ganhar mais um de ataque temporário também. Meus filhos, eles precisam desse chinelo, cara. É sério. Você já viu como tá calor, cara? Eles têm 5 anos de idade. Por favor, cara. Quanto você tem aí, Negão, de carisma? São 3. 3? Então vamos lá decidir os dados. É um dado pra carisma e você tentando ganhar o chinelo dele. Mais 3. Vamos lá. Então você 6. Tem 6. Vamos ver se ele vai te dar... 4! Então você ganha o chinelo dele e agora você está armado com o chinelo! É itens ali agora, né? Agora coloca no seu itens aí, chinelo havaianas. Chinelo havaianas que te dá mais 3 de ataque. Ele desnorteado com merda na cara, então vai tentar atacar Anderson Negão para recuperar seu chinelo. 2 dados para atacar. 5 nos dados. Ele tira 5 nos dados. Ele tá sem poder de ataque. Ele tá sem poder de ataque, não tem mais nada, só tem os dados. Então já era. Você tira... 7 com 4. 7 com 4. 11. Menos 6, 5. Ah, tá. Que é 11, né? 5, então. Então ele vai para 49 pontos de vida. Wanderson Negão agora um mestre dos ataques. O Wesley Zop se aproveita. Pode atacar, Wesley Zop. Aproveita agora. Agora eu vou dar um chute no cu dele. Então o Wesley Zop tira 9 mais... Mais 8, mais 17. 8, 17. Ele caralho. Tira 12, o Jean Mendigo tira 12. Ele está com 44 pontos de vida. Eu vou tentar desferir um ataque rápido, porque eu giro a minha cuequinha e vou dar uma estalada na lomba dele. Já que ele está dolorido com o bico. Exato. Muito bem. E você, então, ataque. Apenas 4 você fere ele. Em 10 pontos ele fica com 34 pontos de vida. Agora eu vou dar chinelada nesse gato. Vai dar chinelada na barata dele. Tira 5 nos dados, mais quanto de ataque? 5. Então ele tá com 10. Ele só tem os dados, tira... 8. Tira 2. Então tira 2, ele vai pra 32 pontos. Agora ele vai atacar vocês também, né? Percebendo ali o ambiente à minha volta, eu percebo um maço de pregos. Um maço de pregos? Eu pego... Jogue um dado pra ver se você pode usar ele pra alguma coisa. Tudo bem. Então o Gabriel Asmar tira 4 nos dados e o jogo tira 5 nos dados, então você vê os pregos, mas na hora que você vai pegar, você fura sua mão com eles, porque estava desatento e sem confiança pra pegar uns pregos nesse momento, e você perde aí 2 de vida, 2 de HP. Ele vê que não tá conseguindo ataque, porque vocês estão tão bem fortes, então ele vai tentar fugir. Você vai ver a galhada voar agora. Pra fuga, ele tirou quanto? Mas que filha da puta, cara! Então ele tira 6 pra fuga. E aí, cada um vai tentar impedir ele. Então cada um joga um dado. Tá. 3. 3, não conseguiu impedir ele. 5. Não conseguiu, mais 4. Quatro. Então ele vai embora com 32 de vida aí. Regra 14 do Apocalipse Mendigo. No momento do corro, solte o seu urro. Dito Juan me tirou 8, cara. Placar. Ele me deu um chinelo. Maldito prego me tirou 2. Então o placar está aí. Anderson Negão conquistou. Pilhou. Conseguiu o chinelo e conseguiu mais ataque. Wesley Zop também aí. Eu com o surdão ninja dele pra me alcançar. E você está com quanto 8. De vida, Anderson Negão? Eu continuo com 50. Muito bem. Dano. Gabriel Asmar. 48. 42. É isso que dá, ficar na frente de batalha também, né? Sim. E também puxa de canhão. É. Tomar muito corote. Não, boi de piranha é isso. Exato, muito bem. Vocês três ali não tinham se encontrado, é a primeira vez que se encontram e perceberam que lutaram bem juntos. Porque sozinhos não teriam chance contra o Juan Mendigo. Mas usando suas habilidades em conjunto, perceberam que são mais fortes. E aí, o que vocês falam um pro outro? Eu fico esperando, porque eu não tenho muita confiança pra tomar a iniciativa da conversa. Então, qual que é o seu nome, alemãozinho? É, Gambiarrel. Gambiarrel, percebi que você tem técnica de atirar coisas nas pessoas com essa cueca de trapo que você tem aí? Na verdade, eu tenho artimanhas. Muito bem. E você com esse chinelo aí? Você tem filho mesmo? Claro que eu tenho. Então o real. Consegui 2 hoje de manhã. Vai ser. Vou tomar em pinga. E qual é o seu nome, rapaz? Eu sou o Wanderson Leitão. Ah, muito bem. Vocês veem que a mulher que Juan perseguiu está desmaiada? Então vocês vão acudi-la. Sim, mas antes vamos ver o que ela tá carregando. Muito bem, então cada um joga um dado pra ver quem vai abrir. Então você tirou 4. 5. Boa. E 6. 6. É justo. Então, nessa escolha, Wanderson tira 6 nos dados, então ele vai escolher abrir ou não abrir. Você vai falar, temos que abrir... Ou você pode falar, não, isso é uma coisa pessoal, bolsa de mulher não se mexe, então você... É o seguinte, pode ser que tenha alguma coisa com meus filhos. em nome dos meus filhos, vamos abrir. Então, quando você abre, uma tem sal, somente, e a outra, quando você mexe no sal pra ver o que tem, tem um papel antigo, uma espécie de mapa. A mulher acorda e vê o que vocês estão mexendo na minha bolsa. Eu estou procurando seu plano de saúde. Obviamente você convence ela. Não tem como uma civil não cair numa... Não cair numa dessa. Uma lábia. Né? Só um mendigo treinado pode tentar resistir a uma lábia de outro mendigo. De outro mendigo. Principalmente o mendigo leitinho das crianças. Exato. Que apela pro sentimental e cria realidades paralelas. Daí ela fala, muito obrigado por vocês terem me salvado. Tudo bem. Vejo que vocês acharam aí o meu mapa, apesar de estar procurando o meu plano de saúde. Oba! E eu percebi também que vocês, sozinhos, são um bando de mendigo que não consegue nada. A não ser esse aqui que está mais gordinho, bem nutrido. Talvez por ter família faça isso bem para ele. Sim. Minha mulher cozinha muito bem. Exato. Ela faz uma pomba. Quando tem comida, né? Não, sempre tem. Sempre tem. Então, eu percebi que sozinhos vocês não têm nada. Mas eu gostaria, então, que você... Mas percebi que em conjunto vocês são bons guerreiros. É! Vocês conseguiram vencer Juan, o mendigo, que é um dos mendigos mais temidos aqui na Vila da Banana. É, nem conheci esse Juan. Se eu tenho um mapa aqui, é meu, devolva, por favor. Claro, claro. Pode pegar. Que ele leva para um artefato lendário. Qual artefato? O artefato lendário, não sei se vocês já ouviram falar, é a... Monobola da sabedoria. Mas isso é uma lenda da minha família? Ela realmente existe? Não, todo mundo conhece a história, cara. Então, todos conhecem a história da monobola da sabedoria. Então vocês veem uma oportunidade ali. Não para ajudar a população, no geral. Mas vocês veem uma oportunidade de serem mendigos mais fortes. Afinal, a monobola da sabedoria... É um objeto lendário. Quem terá a monobola da sabedoria terá muito conhecimento. E eu também vejo a oportunidade de estar completo novamente. Mas não falo nada, não porque eu tô tramando alguma coisa, mas porque eu não tenho confiança. Muito bem. Zuza vê uma oportunidade... De ter carne no almoço. Matar, mover e destruir. Exato. Zuza não quer muita coisa. Zuza, ele falou um objeto lendário, ele pensou alguma coisa que ele possa amarrar no seu galho de árvore. Pra quem sabe ficar mais poderoso. Pra ficar mais forte, pra dar uma bolada no olho dos outros. Pra ficar boladão. Wanderson Leitão vê uma oportunidade de levar leitinho pras crianças. Sim. Sim, é muito importante isso. Só que ela diz, o meu mapa não está completo, vocês puderam observar aí. É, eu percebi. Só que a outra metade ficou com o chefe do mendigo Juan. Então, pra gente encontrar a monobola da sabedoria... Que ninguém sabe como que é, alguns pensam que é um colar, alguns pensam que é um olho de vidro. Ou uma bola de cristal. É, ninguém sabe exatamente o que é, porque muito tempo se passou. E a pessoa que vai contando vai aumentando. Então a gente tem que ir até a casa do chefe do mendigo Juan para pegar a outra metade do mapa. E quem, qual o nome desse cara, você conhece? Não conhecemos, mas alguns o chamam de mendigato. Mendigato. Mendigato. Outro, eu já ouvi falar desse cara, ele distrai a gente com a beleza. Exato, ele tem várias lendas. Dizem que a currada dele é a currada mais saborosa de todo o Oeste. Por isso que ele ganha Exato. HP. É um mendigo muito poderoso. E aí, vocês vão embarcar nessa ou não? É claro. Vamos, claro. Vocês estão dentro disso? Vocês estão dentro? Ah, então eu vou junto. Então. Vem com a gente. Você manja fazer os Paranauê aí. Então, como vocês vão chegar até a casa do mendigato? É, ele foi por ali, não foi? Vocês viram onde ele foi? Algo me diz que você tá meio perdido. Se quiser, eu guio a gente. É, claro. Talvez eu não seja o melhor pra fazer isso, mas não. Posso tentar. Tenta, caralho. Onde você sabe onde ele foi? Tudo não? Bem. Deixa eu observar melhor aqui. Gambiarrel consegue achar bem. A Sim. casa, através das folhas e sentindo o cheiro de cocô de gato fresco que ele tinha jogado. Que caiu do rosto dele. Exato, que foi caído no rosto junto com as lágrimas dele. Eu aprendi essa técnica com um conto muito antigo mesmo, centenário, chamado... John e Mary. Ah, sim. Então, à medida que o mendigo Juan chorava por causa da surra, o cocô de gato ia ficando aí, fez um rastro que só Gabriel Asmar, sentindo o gosto e o som, e o som da lambida, consegue identificar aí. E vocês chegam, então, até uma fortaleza de papelão, que é a casa de mendigato. Mas é isso. É, como que é essa casa por fora? Não, você descreva pra mim, você está vendo? Ah, tá. Não, você pode falar do que tem nele. Não, eu vejo uma placa de papelão e no canto uma abertura que talvez seja pra entrar as pessoas ali. Eu vou tentar dar uma olhada lá. Porta ali da entrada você tem dois mendigos. Mendigo Juan e um outro mendigo chamado de Sérgio. Algumas pessoas conhecem ele por Sérgio. Exato. Sérgio tem 50 de vida. E o Juan tá com 32. O Juan está com 32, muito bem. O Sérgio disse para o Juan que o patrão vai ficar puto com ele dele ter deixado a mulher escapar. Lembrando que a mulher está acompanhada de vocês, mas ela não luta. E será que ele sabia que a mulher tinha um meio mapa? Ele sabia, porque ele estava perseguindo ela. Ele não queria o sal. Não, ele queria o meio mapa. Os dois estão brigando, estão desatentos. O Sérgio, você pode descrevê-lo, Gabriel Asmar? Não, o Sérgio é um mequetrefe vida torta, puxa saco do mendigato, mas como ele se aliou ao clã do mendigato, ele tá ali amparando o Juan. Ele é um baixinho raquítico, tem 1 metro de altura por 2 de largura. Caramba, é gordo ainda o lado. Não, ele é raquítico, porém muito forte. Ah, tá, ele é baixinho e forte. Se assemelharia a um anão... Sim. Medieval. Mas na verdade não é que ele é anão, ele não tem 2 pernas. Isso. Porém, tudo que ele perde de mobilidade quanto às pernas, ele ganha de força nos braços, porque ele se locomove usando os braços. Sim. Pelos braços. Então ele tem mais 7 de ataque aí só nos braços. Cacete! Ele não tem nenhum item? Não, nenhum item, só braço. Ele não tem como carregar o item. Eu quero bater. O Juan, então ele vai lá pra dentro e traz um novo item, que é um pedaço de galho com ramificações. Pô, não, porque o meu é só meio que liso, né? Dando pra ele mais 2 de ataque. Certo. Ô, o que vocês acham da gente atacar aqueles caras ali na porta da casa do mendigato? Aí agora tem item. Né? Vamos lá. Vamos conseguir então, aquele gato. Mas vamos ver daqui, o que a gente pode fazer? Eu tava analisando aqui os pertences do grupo. Não sei. Tô meio assim de fala falar de uma isso vez. Aí. Pode falar. Não, pode falar. Vocês não vão caralho me bater? Talvez. Eu tava pensando, Wanderson, você tem 2 chinelos. E todo mundo sabe que o cara aqui do ataque é o bêbado brigão. O que você acha da gente pegar um chinelo seu e colocar no galho dele e fazer uma machada de chinelo? Porra, genial, um porrete, cara. Uma massa de chinelo. Com certeza ele vai bater muito mais. E você não vai ficar desamparado. Depois a gente devolve pra dar pros seus filhos. Sim, falando nisso, tão real. Quantos reais eu já tenho? 4 reais. 4 reais. Anote aí. 4 reais. Põe real e vai colocando aquele quadradinho ali, quantos mais você ganhou. Muito bem, porém não tem com que amarrar ainda esse chinelo na ponta do galho. A cuequinha. Boa ideia, eu vou usar a cuequinha, mas como ela é de estimação... Eu vou amarrar de um jeito que eu posso pegar de volta depois. Não, mas aquele pedaço de corda que tá jogado ali, será que você não consegue fazer um nó pra prender esse chinelo? Jogue o dado aí contra 2 dados da mesa contra um seu pra ver se aquela corda tá prestando. 3. 2 da mesa, caralho. Não, é pra ele não quer que a gente use, tá? Tá, agora tá 7 podre da mesa, na hora que o Gabriel pegou pra testar, não era uma... Desfarelou. Não era uma corda, era simplesmente uma visão de Wesley Zobb pelo entorpecente que ele tinha usado. Não, mas a gente pode tentar usar a cuequinha, mas o que eu posso tentar fazer? Eu tirar um elastiquinho da perna, não entregar ela inteira. Faz aí. 2 da mesa contra um seu pra ver se você consegue tirar... 6. Agora 6. 7 da mesa, você não... Pensando bem. Você tem medo de rasgar? Eu não quero desfazer a minha cuequinha. Eu vou amarrar ela inteira, mas você me devolve depois. Tá, vamos ver. Porque senão, você tem que entender que ela é minha arma, ela é meu banheiro, ela é minha vida. É minha cuequinha preferida. Tá, amarra aí. Muito bem, então, fazendo essa arma, você ganha metade dos pontos do chinelo. Nenhum ponto da cueca, porque ela serve mais de funda do que de ataque em si. Tá. Então você vai ganhar os pontos do chinelo na sua arma. 1,5, né? 1,5. Então você de ataque tá com quanto? Dados mais 9,5? Mais 9,5. Então, Gabriel Asmar só tem os dados pra atacar agora. E Anderson Negão, 1,5. Porque isso. Ficou com 1 chinelo. Tá. Muito bem. Meu plano é bater no sem perna ali. Mas bater tipo como aquela martelada no parque, que você quer bater pra baixo aqui, ver onde que vai o pino. Mas não, na cabeça dele. Antes de bater, vamos conversar com esses caras aí. Você quer tentar conversar? Acho uma boa. Você então, vai na frente. É, vai você lá e eu fico aqui. Você vai na frente porque você tem uma armadura de papelão. Temos que ir tudo junto. Se eu for junto, eu vou bater nesse cara. Não, muito calma, bem. Então, calma. Um dado contra o outro pra ver se vão juntos ou vão separados. Então, dado de Wesley contra dado de Negão. Seis. Cinco. Então, o Negão vai sozinho. Então, o Negão se... chega perto dos mequetrefes, dos bandidos, e começa com a sua lábia. Obviamente, você vai começar pela lábia. Com certeza. Senhores, boa noite, boa tarde, bom dia. Estou aqui desculpa pela bagunça. Desculpa pela bagunça, mas eu vim apenas conversar com pra você. Pra quem não sabe, isso daí é o... A saudação primordial dos mendigos, não sabe como surgiu, mas a partir do momento que você faz essa saudação, o mendigo não pode te atacar. Ele percebe que é um momento de paz. Queria apenas conversar com vocês, que lá em casa tá difícil a situação. A gente não tem mais como bater nas crianças. Poderia, por gentileza, só me emprestar esse galho aí, pra dar o jeito do meu menino, que tem faltado na escola. Só emprestado. Porém, esse mendigo, você se dirigiu ao mendigo Sérgio, ele é tão torado que os músculos dele tampam o ouvido dele. A ponto dele não ouviu nada do que você falou. E ele já vai pro ataque pra cima de você. Porque ele não ouviu nem sua saudação de paz. É. Então, 2 contra 2 aí, ele tem mais 7 de ataque. Deu merda lá. Caralho. Joga pela sua defesa. Então, 18 do ataque de Sérgio contra Wanderson. Então, tira 6. 10. Então, você perde 8 aí. Ô, Gambiarra Helco, vamos correr lá. Eu vou bater de martelada naquele anão lá. Então... Atacou o anão? É, eu vou atacar, mas de martelada. Vai atacar de martelada. É. Tudo bem. Já pra afundar a cabeça dele no tronco. Exato. Mas vendo que o Zuza tá indo pra atacar, eu aproveito como artimanha e digo... Ele falou que tua mãe não é homem! Ah, sim. Muito bem. Pra tentar pilhar ele. Mas ele joga um dado contra o dele pra ver se ele prestou atenção no que você tava falando. Filho da puta, presta atenção. 3. 2. Ele escutou, então ganhou mais um de ataque aí. Ele falou isso mesmo? Falou! Ele falou, mas que tua mãe não é homem! Puta, minha mãe era homem, então, cara. Então, nessa rodada, mais um de ataque, por favor. Tá. Então, você vai chegar atacando ele. Pode atacar. Então, eu tenho 10 e meio, então. Isso. E meio. Atacou ele por trás, ele nem percebeu que foi atingido, só tomou a galhada com chinelo na frente. Nisso, Juan, tava com bosta de gato na cara, vai atacar Gabriel. Então, 2 contra 2. Percebe que Gabriel também já não tem mais sua funda, sua cuequinha. É verdade. Mas eu tenho minha defesa. É, funda só dava ataque. Então ele ataca aí, ele tira 6 nos dados. Gabriel na defesa. Então ele só perde 1. Perde 1. Quando ele vem me atacar, eu desvido um peteleco na orelha. Muito ali. Bem, porque Gabriel é ágil também, sim, não podemos esquecer. Agilidade. Enquanto isso, Anderson Negão ataca, Sérgio... Ele tinha 35,5, perde 6,5, vai pra 29 pontos de vida. Isso. Sérgio fica putaço, vai fazer a sua técnica pilão do Zangief. Percebendo que ele tava preparando o pilão do Zangief, eu grito, puta, esse Sérgio é malandro, hein? Gabriel, ele tira 2 do time... Por essa luta, por causa da piada sem graça. Desmotiva. Ah. Então todos agora perdem 2 de ataque. Todos enquanto... olham sério pro Gabriel. Mas, porra! E dessa distração, por causa da piada sem graça, Sérgio vai conseguir um ataque em cada um. Então, Sérgio, ele tem 6 de ataque. Mas ele não soma nada? Isso, 6 de ataque, mais a soma dele, 7. Ele vai pra 13. Então ele vai 13 de ataque em cima de Wesley Zop. Tem a defesa. É, perdeu 2 na defesa, perdão. Porque não faz sentido nenhum você perder o ataque por causa da piada cega. Então os 2 que eu tenho de defesa não vão ser. Não, você só tem os dados. 13 8. Ou menos 8, você perde 5 pontos de vida aí. É. Tinha 42, tô indo pra 37. Muito bem. Gabriel Asbar aí. Ele vai pra 17 pontos de ataque. Então ele tirou 10 pontos de vida seu. 38, viu, Wesley? Pra igualar. Ele vai atacar Anderson Negão. 7 mais 7, 14 pontos. Então tira aí, 8 pontos de vida a menos pra Anderson Leitão. Ah, muito bem. Porra, Gasmar! Não, mas percebe que ele deu três ataques, agora ele tá cansado, cara. Vamos ver se ele cansou mesmo. Joga um dado aí pra ver se a sua teoria está certa. Dois. Não, pera. Três. Tá um pouco cansado. Desculpa, ele tá um pouco cansado. Ele estava cansado, mas pegou o fôlego e deu um grau. Ele tem oxigênio num cilindro do lado. Ele cheirou o sovaco, não. Opa, não tinha como cheirar a virilha que tá raspando no chão. Juan vai atacar Gabriel Asmar. Puta vida. Juan só tem o 2 de ataque. Então o Juan te ataca com 11, 13 pontos. Mas agora voltou a defesa. Agora voltou. Gabriel, caralho! 16 menos 13, então ele perde 3 pontos de vida aqui. Que Juan é um bosta. Mais uma vez eu desvio, só que agora eu faço uma orelha molhada, pra ele aprender que não pode me atacar. Juan vai pra 27. Vê, jogue um dado pra ver se invoca a famosa infecção de orelha Miguel no ouvido e tire mais 5 pontos de vida dele. A lendária infecção de orelha Miguel. 4. Vê se você já desenvolveu essa técnica. 2. Juan perde mais 5 pontos de vida por causa da sua infecção no ouvido. 22 pontos. Mas não perde nada de defesa? Não. Ele não tem defesa. Ele só tem, ele não tem defesa, só tem vida e ataque. Me atacou, eu te digo, pau! Regra 715 do Apocalipse Mendigo. Não importa o que essa voz na sua cabeça te diz, você é apenas um mendigo. Muito bem, então o Sérgio está com 12 pontos de vida e cego. Então ele vai atacar aí só com um dado pra ver se vai conseguir contra 2 de vocês. Cada um pega um aí. Pra ver se vocês... se ele vai conseguir acertar alguém. Então, Sérgio tira 4. O que que ele fez? O que que ele tentou fazer? Ele está cego e está tentando atacar no... Ele deu uma girada do Zangief. É, muito bem. Você já não conseguiu desferir o ataque. 4. Muito bem. Sérgio não conseguiu desferir o ataque em ninguém. Juan vai tentar atacar. Ele vai... vai tentar acertar o Leitão, porque vê que ele está mais fraco. Então ele faz 8 nos dados, mais 2 de ataque, o ataque é com 10. Covarde. Você tem toda a sua defesa, viu? Covarde. 7. 4, 11. 11? Então... perde 1 o Juan. O Juan perde 1. Não. Porque ele tinha... Então ele perde 1 ponto, ele fica com 21 pontos de vida. Sim, agora como eu vou aproveitar a cegueira do... do Sérgio, eu vou dar solada na cara dele. Sim, vai vestir o chinelo e vai meter pra tentar derrubar ele de costa no chão. Eu tiro a cuequinha, devolvo pra Gambiarrel e dou a chinelada na cara do Sérgio. Muito bem. Sérgio. É o seguinte, obviamente, quando o mendigo chega a 10 pontos de vida, ele fica muito fraco. Então, a partir desse momento, você pode tentar a currada. Mas ele ainda tá com 12. Com 12. Mas vou dar essa pesada na cara dele. Muito bem. Você devolveu a cuequinha? Eu tinha devolvido. Não, então é só o galho. É só o seu galho. É o 8, então. É o 8. É o 8. Não, tudo bem. Então dá meu chinelo aí, velho. Não, pera aí. Deixa eu ficar confortável um tempo aqui. 5, ele tá usando de escudo. Tá usando no pulso aqui. Então, quanto é o seu ataque? O meu ataque deu 13. 13, então, Sérgio, ele defende com 7. Perde 6. Perde 6. Ele vai para 6 pontos de vida. Observando o ataque bem sucedido do Zuza, eu viro pro... chego perto ali do trapézio avantajado do Sérgio. Sérgio já está no chão. Sim. Sérgio já está no chão. E pergunto para ele, seu cu de porca? Vamos ver se ele escuta, né? Pra tentar currada. Pra ele falar se ele responde não, por quê? Então, Gabriel Asmar vai tentar a currada. Por favor, currada, um dado contra um. Qual é o seu poder de currada? Lembrando que o Sérgio... a minha frase? O poder de currada. 3. Então vamos lá. O Sérgio tem só dado de currada. 9, né? 6, 9. Então, o Sérgio, quando ele caiu, ele conseguiu destapar os ouvidos. Sim. Então, quando ele ouve o quê, Gabriel Asmar? Ele ouviu perguntando, seu cu é de porca? Não, por quê? Aí eu digo, porque meu cu é de rosca! E ele aí ganha, então, ele vai subir de nível, ele vai pra nível 1, aumentando meio ponto em ataque. E vou aí, ganha meio ponto de confiança por ter Eu me sinto um deus! por ter currado um mendigo bombado. Mas o Juan tá lá. Juan ainda está na briga. Wanderson Leitão é a vez de atacar Juan. Então 16,5 é o ataque de Wanderson contra o de... 10. De Juan, defesa 10, então você tira 6,5 dele, de 21, ele vai pra 14,5. Sim. Mais uma vez, Juan vai tentar fugir. Mas agora... Está muito fraco. Então, dois dados seus contra um dele. Zuza tira 2. 4, ele foge pra dentro ali. Da cabaninha. Porra, Zuza! Eu bobiei aqui. Tosse o chinelo de volta, Leitão. Ah, muito obrigado. Não serve pra mim. Então, você devolveu o chinelo dele? Devolvi. Terminada ali a batalha, vamos tentar investigar ali o corpo do Sérgio pra ver se ele não tinha nada escondido ali, muito de artefato. Bem. Então, vocês encontram 3 itens. Oh, aí sim. Um... Onde tava? Só pra entender. Do cu dele. Ah, tá, porque ele não tinha onde guardar, né? Ah. Ele tava pelado esse tempo todo. Ah, ele tava pelado. Porque o cara não tem pernas. Como você acha que ele tava socando e parado em pé? Ele tava apoiado com o pinto ali. Ah, tá. Sim. Muito bem. Nesse momento, Wesley Zob consegue um bom corote. Um corote. Aqueles de garrafinha de 1 real, tá na metade. Então você vai poder usá-lo quando bem entender. O corote vai te deixar mais muniador, então você vai ganhar. Quando utilizá-lo na luta, você vai ganhar mais 4 de defesa. Porra! Muito, muito. Oh, mas durante a luta, ou sei lá, se ele quiser usar isso na praia, fica à vontade. Não vai ser útil. Eu tenho 2 de defesa. Sei lá, pra temperar uma carne de pombo. E você pode tomar goladas. Então, por exemplo, você pode falar, eu quero mais 1 de defesa, toma um gole. Ah, tá, entendeu? Tá. Então não precisa gastar os 4 de uma vez. Tá. Gabriel Asbar encontrou pra ele 4 clips. Pô, pra ele é sensacional. Cara, eu posso fazer tanta coisa, cara. 4 clips. E Wanderson Leitão, ele encontra um leitinho. Leitinho? Exato. Pensei que ele ia falar um fósforo. Não. Ele ia tacar fogo nesse papelão do caralho. Deixa eu entender. Ele encontra um leitinho. Que tipo de leite? Um leite de guaxinim. O leite mais raro que tem, por quê? Porque ao bebê-lo, você recupera todos os seus pontos de vida. Oh! Claro que ele vai dividir com os filhos. É claro. Se tivesse, né? Claro que eu tenho. Você tem? Tenho. Então toma mais 1 real. Anote aí que você tem 5 reais. Eu vou fazer festa na feira, vocês vão ver. Regra 2 do Apocalipse Mendigo. Viva e deixe viver. Vocês adentram a Fortaleza de Papelão, como que ela, Wanderson, descreva pra gente. Eu quero isso sorrateiramente. Vocês então sim, entram sorrateiramente, bem quietinhos. É. Ah, primeiro tem um quadro de Picasso. Pô, cara. Não do artista, mas de um Picasso. Uma pica grande. Uma pica grande, vocês admiram e almejam ter isso, porque uma pica grande dá mais pontos na currada. Todo mundo sabe. Sim. Então fala de um Picasso. Tem vários corredores que levam para muitos quartos. E tudo feito de papelão. Tudo feito de papelão. E cada quarto mora um mendigo diferente. Mora um mendigo diferente. Mora um mendigo diferente. Eles estão aprisionados ou eles são estão lá voluntariamente para guardar o mendigato? Na verdade, são tudo prisioneiros. Ah, prisioneiros? É, que tentaram roubar o artefato. Ele tentou roubar parte do mendigato, do artefato, e perderam a briga, foram currados. E presos. E presos dentro dessa fortaleza. Ao adentrar lá dentro, tem uma salinha. A gente vê um cara lá deitado. Ele tá de boa lá, fazendo nada. O Gabriel olha pro cara, fica... O Gambiarrel. Olha pro cara, fica encantado com sua beleza. E fala, caralho, existe alguém mais bonito do que eu? Muito bem. Lembrando que esse cara está de bruço, seminu. Tá. Seminu, porque ele tem um cachecol. Pelo jeito que a luz do sol atravessa o papelão e torneia a pele dele, vocês adivinham. Eu tô excitado. Talvez seja mais pela lenda de ser um mendigato, mas alguma coisa ali despertou em vocês. Tá. O que você sente, Gambiarrel? Tesão. E você? Eu tô de pau dura. Muito bem. Algo me diz que ele tá dormindo. Ele pode estar desmaiado. Ele tá seminu porque ele tem cachecol. Isso que deixa ele seminu. Isso. Tá, então parece... eu vou tentar enfiar o galho no cu dele. Uma então, currada direta? Bem. Então o Wesley vai chegar pra dar uma currada. Não, não é currada. Não, é só uma, é na galhada. Um ataque. Um ataque. Muito bem. Então... Você atacou 6. E 8, 14. 14. É. Então, vamos ver a defesa dele. Defesa dele de 4, você consegue. E quando você percebe bem, quem estava ali era Juan, o mendigo. Então, eu acredito que ele gostava de dormir. Então, cara... Ele defendeu de 4. Na verdade, ele estava desmaiado da surra que ele tinha levado. Então, você atacou com quanto? 14. E ele defendeu com... 4. Com 10. Então, você tira 10 pontos de vida dele, ele fica com 14, 4,5. Com 4,5? Pô, tá bom pra correr. Percebendo isso. Opa, quem percebendo... tem mais velocidade aí? Eu. Tenho 2. Então, você tem quanto de velocidade? Eu tenho 3. Então, um dado contra um. Aliás, 2 contra 2, 2 dados contra 2. Mas daí soma as velocidades. Soma as velocidades pra ver quem vai currar. Primeiro. Pelo jeito é ele. 5, 6, 7, mais 3, 10. Então o Gambiarrel vai com 10 de velocidade pra currada. Tá. E eu vou com dado e mais 2. 11, vou com 13. Então você ganhou a currada. É só o dado decide a currada. Então vai. Aí, consegue currar com um dado em 6. Adoro o perigo! Então esse é o seu urro do curro. Urro do curro. É o urro do curro e adoro o perigo. Então por você ter completado, porque só dá a currada junto, sem o urro você perde pontos. Sim. Então você sobe um nível, então vai para o nível 1. Então você vai ganhar meio ponto em confiança. E meio ponto em velocidade que você tá precisando. Aí. Muito bem. E vocês ficam sem entender nada ali, Sérgio. Está currado simplesmente. Quando de repente, Wanderson Leitão revela que na verdade ele é o mendigato. O quê? E tinha traído vocês dois até ali com a ajuda de sua esposa, Dama de Vermelho. Porque para emendar, fazer a emenda dos dois pedaços de mapa... Ele precisava do sangue de 2 mendigos tradicionais. Oh. Então um... Cara, puta, que filha da puta, eu vou matar esse cara. Um é Gambiarrel Asbar e outro é filho de Wesley Zop, Zuza, então. O mendigo mais demente que o planeta Terra já ouviu falar. Ah, tá. Enquanto vocês brigavam pra ver quem currava, ele vai atacar vocês. Pegar eu cansado, puta, ter acabado de gozar. Esse mendigato é um filho da puta. Além de trair a gente, ele ia currar o próprio vassalo, cara. Mas pra... O álibi, né? Esse cara não tem honra, cara. Exato. Então ele quer o sangue do cu de vocês, porque só o sangue de mendigos tradicionais consegue emendar fazer a emenda do mapa. Não, percebendo a trairagem, eu vou atacar ele com um ataque de sufocamento com a cuequinha. Sufocamento. Tentar deixar ele inebriado. Exato. Eu vou pra cima do leitão pra matar. Vai pra matar. Eu vou pra matar, pra dar estocada na garganta Muito dele. Muito bem, então ataque o leitão. Pra ele não ter como me atacar com na lábia. Muito bem. Tá, então eu tomo dois goles do Corolla. É, enquanto os dois estavam brigando ali, eu aproveitei, estiquei um clipes e fiz um grampo com pontas afiadas. E vou tentar atacar no olho esquerdo do mendigado. Muito bem, você... Porque ele não... Mas você vai jogar isso ou você fez tipo um soco inglês com isso? Não, acho que vai usar de arma de cilindro. Eu vou usar da arma da funda. Ah, munição. Muito bem, então... Mas por quê? Porque ele é um cara preocupado com a beleza. Quando ele estiver incompleto, ele não vai conseguir medir suas ações. Toda vez que você tem quatro ataques com isso, então, porque você tem quatro clipes, mas toda vez que você usar esse ataque, mais meio ponto de ataque. Então eu vou atacar ele de novo. Sim. Vou atacar, agora eu vou tentar atacar no outro olho dele. Muito bem. Mas dá paulada. Mas esse olho não cegou, ele conseguiu dar não. Só machucou a pálpebra o ataque. Vou atacar o outro olho. Tudo bem. Dá paulada. Vamos lá. Eu vou atacar o coração de vocês. Oh, é isso que eu não queria. Com essa ameaça, vocês perdem dois de defesa. Ai, que cacete! Tô com dois. Não, aí. Só nessa rodada. Só com dois ainda. Porque vocês ficaram com medo. Porque vocês não sabem, nem vocês sabem o que é coração de vocês. E será que esse tempo que vocês passaram junto, despertaram essa amizade que vocês julgavam verdadeira, será que ele conseguiu ler a mente de vocês? Acho que sim. Muito bem. Então vamos atacar. Fala, cara, eu achei que vocês fossem meus amigos. Quem tem amigo tem tudo, cara. Eu sei que amizade é tudo, cara, mas você tocou a gente. Como você foi com esse discurso e emocionou eles, você pode atacar de Biagra. Ele nos traiu, aposto que ele nem tem filhos. Jamais diga isso. O quê? Agora eu tô enfurecido. Ô, Gambiarreu, me ajuda aqui, caralho. Vou tentar atacar da mesma forma, porém, em vez de mirar o olho, eu vou mirar a língua, pra ele não conseguir mais ter artimanhas pra cima da gente, pra silenciar mendigado. Muito bem, lembra que você tem... mais quanto? Meio ponto. Mais meio ponto quando... Usando o clipe. Usando o clipe. Boa. Então... Deu 11,5, perdi 2. Você consegue ferir a língua dele a ponto de ele não conseguir mais falar porque ele quer ficar chupando o sanguinho da língua dele. Aê, caralho, é disso que eu tô falando. Ele então, não vai mais afetar a gente com as mentiras. Então ele não vai nem atacar. Não, vou. E você ganha mais meio ponto de confiança aí por ter pensado numa artimanha e ter dado certo. Cara, agora eu tenho um de confiança, é isso que eu tô falando. Boa. É, eu vou dar uma procurada no ambiente ali pra ver se eu acho. Dá um beijo na boca dele! Muito bem, olhando o ambiente você percebeu que você está envolto numa estrutura toda de papelão e todos os móveis são feitos de rocha basáltica. E no canto você tem um vaso de... Violetas. Não, de barro. Quebrar o... o vaso de barro e usar os fragmentos como shuriken. Boa! Muito bem. Então, mais um de ataque aí. Você conseguiu quebrar e dá pra aproveitar três fragmentos. Cada fragmento mais um de ataque. Cada fragmento mais um de ataque. Mas como eu sou mais veloz que ele, eu vou tentar usar dois ataques. Dois fragmentos. Então, um dado contra um dado pra ver se você vai conseguir fazer dois ataques. Yeah. Eu quero ver esse cozinho de porca! Ele usou o guaxinim. Ele usou o leite. Só que pra usar o leite de guaxinim, ele tem que dar umas goladas fortes, então ele perde a sua vez de ataque. Mas fica com o HP completo com 50 aí. Mas ele consegue beber, então? Ele consegue beber, não tem. Zuza! Sim. Você não consegue abrir mão desse corote aí pra gente usar os móveis de pedra pra fazer faísca e tacar fogo nessa porra? Dois dados diretos. Então, dois dados contra dois dados. Porém, se você ganhar nos dois dados, vocês tiram 20 danos diretos dele. Tá, a gente só tem que se ele rebater, cada um perde 10 pontos. Ainda bem que meu cu não vai ficar mostra. Já tem um cu aí, prontinho. Vê se capricha nesse dado. Eu não quero que ele suba de nível. Eu também não quero ser currado. Perde. Aê, pô, é isso que eu tô falando! Aê, cara! Então, numa verdadeira estratégia, a dupla Gambiarrel e Zuza conseguem, com Gambiarrel produzindo faísca com pedras e clips, e Wesley Zop e Zuza jogando, cuspindo uma labareda que tirou 20 pontos diretos aí de Mendigato. Que agora está, então, com 30 pontos. Não, você perdeu, então, a armadura de papelão. Você pode tirar toda a defesa da armadura de papelão. Que foi onde pegou fogo. Exato. Tá com 3,5 só de defesa agora. Porém, agora ele está completamente nu. O que faz vocês perderem 2 pontos de ataque, porque ficam admirando a bela jeba dele. Maldita jeba, suculenta! Mendigato tem uma bela jeba. Agora mesmo. Vocês entendem por que Mendigato. Quer dizer, um pau de gato. Do tamanho de um gato. Do tamanho de peludo. Do tamanho de uma pantera negra. Só que ainda o pau mia. Eles que encantam. Eu pego meu último fragmento de cerâmica. E miro no pulso que tá segurando o chinelo do Mendigato, pra tentar desarmar ele. Mas como é uma área protegida, eu vou pedir pra que ele se defenda com 3 dados, então. Mas ele vai pegar no pulso, onde o chinelo não protege? Não, ele não vai tacar no escudo. É arriscado. Ah, tá. É 3 contra 2. Tá bom, tentar. Tudo bem, tudo bem. Se der certo, ele perde. Tudo bem. Além de pontos, ele perde um chinelo. Deu certo, então ele perde o chinelo da mão direita e toma o dano também. É isso que eu tô falando, cara! Ô, Gambiarrel! Agora você não vai tomar tanto dano, cara! E agora... mais meio ponto de confiança, porque você conseguiu aí... Aí! Eu sou o cara! Sai da jaula, moço! E aí, ataque de Zuza agora. Zuza, agora eu vou bater como se eu tivesse... É, decepando o pau dele. Começa com o galho. Muito bem. Mas o pau dele é muito grosso, então ele vai defender com 3 dados. Mas que caralho. É, 7,5 com a paulada no pau. Decepei a cabeça? Não, não decepou, mas ficou mole. O que já volta a nossa defesa, isso, então. Isso, já você falar um pau caído, é apenas um pau caído. Peraí, mas ele tava. Se ele perdeu 7,5, então ele foi pra 12,5? Foi isso. Pra 12 vezes. É isso que eu tô falando. Agora, agora ele não basta de um Estênio Garcia. Vai lá que eu vou currar ele agora. Vou partir pra briga agora. Vou atacar com tudo que eu tenho, cara. Muito bem. Vou atacar com o meu último clipe. Nove e meio. Então perde 5,5. 5,5. Eu vou partir pra currada. Lembrando que eu também tô indo pra currada, claro. Não, lembrando que como ele é um vilão, e se ele não chegar no zero, ele tem o dobro do seu poder de currada nas pregas. É, nas pregas. Ah. Vou tentar. Muito bem. Mas eu também vou tentar. Tá, tudo então bem. Então tem que ir contra ele primeiro? É. Pra ver quem consegue? Quem é mais rápido. Velocidade. Um dado contra um pra ver aí. Um contra um. Gambiarrel vai tentar a currada. Eu parto pra currada, o Zuza pensa, eu vou currar. É bem assim. Que boa ideia ele teve de currar. É, dois dados, é mais um, a né? currada. Né? A currada é só um. Né? A currada só é um. É, a currada é só um. Qual é o seu poder de curro? É, 3,25. 3,25. Vou ficar com 2,5 agora. Tá. 2,5 de prega? 4 mais 3,5. 7,25. 7,25 na currada. Opa! 7,5, defende! Defendeu com a aquela última piscada ele deu. Trancou por 0,25. Pá! Mas agora eu vou na currada. Ah, então vai na currada. Olha lá. Quase que eu vou tomar o curro agora aqui. 5? Posso contra-atacar? É. Não, vai. Caralho. Então. Mas eu perco aqui? Cê... Não, ou na corrida não perde, né? Não, na corrida não perde. Não perde. Porém. Mas perde a ação, né? É, perdeu a ação. Agora ação. É ele que agora ataca. Agora ele ataca. Ele ataca. E como você tá desmotivado aí, menos 2 de defesa, porque tentou a currada e não conseguiu. Tomou uma brochada. É, brochou na hora. Tentou currar, brochou na hora. Dezoito e meio. Agora eu vou dar surra. Né? Eu vou dar surra de palmore, não é? Surra de palmola. A técnica esse pau milenar. Fora. Muito bem. Como eles dizem que. Mas não, peraí. A surra de palmola onde? Na cara ou no colote? Porque tem aquela no colote. Aquela... Mais dois nessa rodada de surra de palmola, então de ataque. Na cara. Na cara? Na cara pra humilhar. Dezesseis e meio de ataque. Resista, Zuza, resista! Eu vou tomar a palada na cara. Mas fique com mais de 10, Zuza! Sete e meio. Ficou com 11! Vai pra 11! Graças aos mendigos, Alfa! Cai ali, mas permanece, o cu trancado. Não, é porque ele deu aquela paulada e me humilhou. Muito bem, vamos. Zuza! Eu penso em tentar decepar esse pau dele. Tudo bem, tenta lá. Eu vou pelos flancos. É, eu vou na galhada agora, mas vou nas bolas. Mais 3, 6, ganhei. Novo. A currada, tentativa de Gabriel, dado simples, Anderson pode tentar se defender. Apesar de caído, tá com a bunda ali no prédio solto. Você tem cu de porca? eu esfrego a minha barriga, viro pra mendigato e digo, é cu de porca isso aí? É cu de porca isso aí? Por que meu pai é de russa? É isso aí, Gambiarrel! Regra 133 do Apocalipse Mendigo. Ao dormir, escolha um lugar onde ninguém possa esmagar sua cabeça enquanto você dorme. Pela, elogiar Gabriel Asbar pelo seu Gambiarrel pela sua inventividade. Sim, ali nessa. Obrigado, obrigado. Se destacou muito, então parabéns. Você é um mendigo nível 2. Oh! Aê! E, então vou te dar mais meio de força. Opa! E mais meio de fedor. Opa! Vocês vão pilhá-lo, então, ao pilhar. Desvendar o que tinha no toba dele ali. Zuza acha para si os chinelos. No cu dele. Então ali tem os chinelos. O Gambiarrel, ele vai serrar a rola de vem de gato. Não a rola inteira, mas só ali a... Só aqueles 20 pedacinhos da ponta. Isso. Aquele couro que tira da fimose. A fimose, isso, a fimose. Só tira a fimosinha ali. E dá pra usar de cobertor, né? Pra fazer uma nova... Funda. Uma nova funda. Funda de couro de mendigato. De boi. Couro de couro boi. De boi. E daí a sua funda antes dava quanto? Dava mais um. Mais um? Então a sua funda agora vai dar mais 2,5. Porque... Oh, isso sim, hein? Mendigato. Junto... deles, vocês encontraram também uma fita cassete escrito Chorume, o último episódio. Vocês pegam a outra parte do mapa, então que já estava com o mendigato desde o começo, e para emendar o mapa para descobrir a localização da bola da sabedoria, vocês precisam do sangue de dois mendigos tradicionais, então um curra o outro ali. Na amizade. Nada sexual. Na broderagem. Mas não pode pegar um pouco de sangue do leitão? Não, mas vocês poderiam. Mas daí um só de vocês teria que ser currado. Sim. E como vocês começam ali uma nova amizade, porque isso é uma... Um curra o outro. Broco hold. Então um curra o outro ali pra conseguir com o sangue emendar o mapa. E agora vocês terminam com o mapa... um mapa que indica a localização da monobola da sabedoria e uma fita cassete. I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Depois de 10 dias caminhando, seguindo esse mapa aqui, só chama essa merda desse rádio velho aqui, cara. Meu, mas esse rádio velho eu não tinha visto. Tá escrito alguma coisa nele. fala cacete. É, tá, tá escrito cacete, é um cacete mesmo. Não, não é cacete, é cacete. É, tentei comer isso aqui, não deu certo, né? Não, mas não é pra usar o cacete, é pra usar cacete. Aquela fita que a gente achou no cu do mendigato, cara. Você tá com ela aí? Não, eu tô aqui, ó. Ó, encaixa, encaixa bem, hein? Ah, não, deu certo. Vamos dar play aqui. Vai. Onde que é o play? Mas será que o senhor não tem